fascinating. Engage. Está começando Sessão 31. Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e hoje nós vamos falar de Operation Annihilate, 29º episódio da primeira temporada de Star Trek. Difficulty on that transmitter call to Denver. Keep trying. Yes, sir. Jim, your brother Sam, his family, aren't they stationed on this planet? Olá pessoal, estamos começando mais um podcast e quem está aqui comigo mais uma vez é o Ricardo. Fala, Ricardo. Opa, beleza, Valdomiro? Beleza, pessoal? Quem está aqui novamente também é a Roberta Maná. Alô! Bom, pessoal, antes de começar a falar do episódio de hoje e tudo mais, só queria bater um papo com vocês rapidamente sobre a gente assistindo as séries de Star Trek no Netflix, né? Eu tô falando sobre isso porque acho que foi na data de gravação desse podcast aqui, acho que foi ontem ou hoje, eu não lembro, que a Roberta, né, comentando no grupo do Facebook, né, do Sessão 31, parece que... Foi isso, né, Roberto? Você terminou a sua maratona, a sua segunda maratona de Nova Geração, não é? Isso, terminei ontem, eu acho. Ontem, né? Isso. E agora eu tô começando de Voyager. Não, e o legal é que você fez a maratona versão remastered, né? TNG remastered, né? Sim. E como é que foi a experiência aí? Ver toda a série numa imagem foda, assim. Ah, então, eu não me lembro muito das diferenças, porque eu tinha baixado... Claro, é muito mais legal, porque eu tinha baixado antes, na minha primeira... Não, mas é fácil ver a diferença. A original é uma bosta a imagem, e a remastered é excelente. Não, e fora, tipo assim, fora uma bosta que era baixado de torrent, saca? Então, tipo, tinha vários episódios podres. Então, de fato, foi muito mais legal. Nossa, com certeza. Mas e aí, a experiência no geral? Ó, eu fiz a minha última maratona, eu só fiz uma vez a maratona mesmo de Nova Geração. Isso foi lá em 2009. No ano de 2009, bem no comecinho do ano. E assim, eu não consigo mais fazer maratona, né? Eu fico assistindo episódios esporádicos de todas as séries. Eu faço uma salada, assim, né? Então, pra você, qual que foi a experiência de fazer essa maratona, tal, ver tudo uma vez, agora, recente, assim? Assim, ó, eu sou muito certinha pra essa coisa muito caótica, assim, eu não consigo ser caótica. Não adianta, não consigo. Eu já tentei. Mas eu gosto, só existe uma regra. Tem que botar ordem nesse carro, que é o universo. É, né, já que todo o resto na vida não dá pra ter ordem, né, em alguma coisa. Exato, pelo menos em jornada, pra assistir jornada, vai ser na ordem certinha. Nossa. Mas enfim, brincadeiras à parte, eu gosto, eu acho bacana essas maratonas, assim, porque a cada vez que a gente vê, principalmente depois de ter visto tudo, né, porque a minha primeira vez que eu assisti TNG, eu não tinha assistido quase nada das outras séries. Então, assim, agora eu já tenho toda a figura geral, entendeu? Já tem toda a visão geral da série, então é muito mais legal, porque daí a gente começa a ver, problema com os Cardassianos, e já começa a fazer associação. Então foi muito bacana essa minha segunda maratona. E acho que a de Voyager também vai ser bem legal. É mesmo, né? Tipo, quando você foi assistir lá aquele episódio The Wounded, né? Quando surgem os Cardassianos, você pensou, nossa, que tosca essa maquiagem, era muito melhor na Deep Space Nine. Sim! Mas é legal, né, cara? Porra, bacana. Eu faço uma salada mesmo. Por exemplo, ontem eu assisti aquele... aliás, ontem eu fiz a... Eu tava empolgado, não. Quero ver um clássico da Nova Geração que eu não vejo faz tempo, né? Essa versão remastered. Eu assisti The First Duty, né? E, pô, é emocionante. Puta episódio. Só que na sequência eu já fui assistir Someone to Watch Over Me, da Voyager. Que é um episódio meio de comédia e meio romântico, né? Então, eu gosto de misturar os gêneros, entende? Você assiste assistir um que é drama pesado e no outro você quer dar risada e tal, eu quero fugir um pouco. Então eu tô fazendo assim, há meses, né? Há meses fazendo isso, né? Mas aí como é que tu mantém como é que tu sabe o que, que tu assistiu pra, tipo, como é que tu faz? Ah, tá, agora eu vou assistir a segunda temporada de DS9. E aí depois quando tu volta pra DS9, tu vai assistir a quinta temporada? Como é que é o negócio? É, mas é caótico assim mesmo. Eu não tenho regra. Não tenho nenhuma regra, nada. É simplesmente adoro. Assim. Às vezes eu fico meio temático, manja. É, sei lá, assisti um episódio de Hirogen lá, aí quero ver outro também. Ou então, por exemplo, episódio mais de que discute um pouco de ética. Não, eu quero ver um outro nessa mesma pegada, né? Então, mas no geral é meio bagunçado mesmo. Não sigo muita regra, não. Eu fico temático quando sai alguma expansão no Star Trek Online. Eu faço assim, aparece uma raça, assim, nossa, eu não lembro quem que é essa raça. Deixa eu assistir tudo que tem sobre ela. Ai, que ótimo. Que legal. E, ô Ricardo, falando nisso, você, há uns meses atrás, você tinha comentado que tava fazendo maratona de Voyager, não era? Eu tô fazendo. Eu entrei no quinto ano. É que como eu tô acompanhando com a minha namorada, a gente assiste quando ela tem tempo, né? Ah, senão dá briga, né? Senão, você assistiu. Né? Você assistiu antes de mim? Como é? Não sei o quê. Vai dormir no sofá. Então, Ricardo, mas você chegou na quinta temporada, né, cara? Eu acho que essa é a melhor fase, né? Quarta, quinta da Voyager é... Não, a quarta temporada foi muito boa, cara. É, muito legal, muito legal. Porque tirou a Cass, né? Né? Pena que você não... Aliás, ontem mesmo eu assisti o Before and After, que talvez seja o melhor episódio com a Cass, né? Pelo menos tinha que ter um que fosse bom, né? É um episódio muito legal. É tipo um dos últimos da terceira temporada, assim. Muito bacana. Tem até... É lá, inclusive, que eles falam pela primeira vez dos Krennen, né? Que sim. Aquela vai voltando no tempo, né? É, então. Esse episódio é muito bom. Esse é muito bom mesmo. É um episódio bem interessante. Mudou até o cabelo dela. É, né? É verdade. É o episódio em que muda o penteado dela até. E... Hoje eu assisti Time and Again, que é com ela. Aliás, eu tava começando a assistir Time and Again há pouco. Time and Again também é bom. É bom, eu gosto daquele episódio. Mas aí eu achei engraçado, porque, tipo, colocaram ela meio como uma Diana, sabe? Então, tipo, agora vai ter que ter uma empata na nave. É que é foda, né? O caso da Cass, eles foram meio que adicionando os poderes com o tempo, né, cara? Sim. Tanto que quando naquele The Gift, né, que é o último episódio que ela aparece regularmente na série, né? Porque depois eles fazem um lá na sexta temporada, que é o Fury, né? Que é um episódio meio criticado aí. Mas o último regular dela é o The Gift, e daí os caras se livram dela na série, né? Dão aquela desculpa de que ela tá indo pra um outro plano e o caramba. E daí ela dá um... Ela tem um... Meu, do nada ela dá um boost na Voyager. A Voyager anda vários anos-luz. Vocês lembram disso aí? Antes dela ir embora, ela ainda faz esse favorzão, assim, vamos dizer, né? É, mas na verdade... Acho que ela reduziu 10 anos de viagem, não era? É alguma coisa assim, né? Você que viu mais recentemente, você lembra mais, acho. Eu acho que foi 10 anos um negócio assim. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi que bem no início, no Caretaker ainda, e aí, claro, agora, né, novamente, essa função da gente já ter assistido tudo e voltar a assistir é bom, né? É, no Caretaker, ela já comenta que que a raça dela não... começou a se... Aqui no Rio Grande do Sul a gente fala se michar. Começou a não utilizar os poderes, então, que na verdade... Mas que tinham poderes especiais, não sei o que mais. E que pararam de usar e que era por isso que eles não sabiam cuidar de si mesmos, né? Então, acho que ela... Já no primeiro episódio, ela já dá uma pincelada, assim, né? Que, caramba, que eles têm mais capacidade do que... Eu não lembrava disso, desse diálogo aí. Ah, você assistiu de novo ontem, né? Hoje, né? Não foi ontem. Isso? Ontem. Ontem... Não, hoje foi o Caretaker e Parallax e comecei Time and Again. Parallax é um exemplo de Technobubble heavy, né, meu? Não é verdade? Sim! Mas é bom aquele episódio. Eu gostei daquele episódio. É legal, mas ele força no Technobabble, assim, de um jeito que é foda, cara, que eu espero que... Chegou uma hora que eu já tava, tipo assim, sabe, dormindo na frente. É, não, porque porque tem um diálogo lá, cara, diálogos da Janeway com a Belana, diálogos pesados, heavy stuff, assim, não é? Elas discutindo ciência, pseudociência de Star Trek lá, fodida, né, cara? Nossa, cara. Tem aquele que eles encontram a Voyager dentro do negócio, de um horizonte de eventos, não era nem um buraco negro, era um... sei lá, um planeta. Agora, que virou uma... É, nossa, o podcast hoje é sobre o episódio da série clássica, que a gente totalmente Voyager. Ai, caramba. A line must be drawn here. Mas é isso, né? Só queria comentar brevemente sobre isso, né? É muito legal a gente poder ficar vendo o episódio que a gente quiser, né, cara? Pô, é animal, né? Ah, é um luxo. É, não, é um luxo total. É um luxo, verdade. Mas é isso aí, né, galera? Eu acho que agora a gente já pode partir para a leitura da sinopse, né, Roberta? Sim. Então, vamos lá. Engage. A USS Enterprise segue em direção ao planeta Denava. Um padrão de loucura em massa parece estar viajando em uma linha direta através de um setor da galáxia. E Denava é o próximo planeta que pode ser afetado. O planeta é lar do irmão de Kirk, sua cunhada e o filho do casal. Entretanto, a Enterprise chega tarde demais para os familiares do capitão. Sam, o irmão de Kirk, está morto e sua cunhada e sobrinho estão desacordados. Depois de levar ambos para a enfermaria da Enterprise, um grupo avançado volta ao planeta para continuar a investigação. Lá eles encontram criaturas voadoras semelhantes a medusas, e uma dessas criaturas se conecta a Spock, deixando-o em estado grave. Com todos os habitantes de Denava infectados pelos parasitas, George Samuel Kirk e esposa mortos, e o sobrinho do capitão ferido, Spock debilitado e seu estado deteriorando, Kirk tem a mais difícil decisão a tomar até então em sua carreira. Iniciar a análise do episódio, vou deixar um recado, comprem a caneca do Sessão 31, pessoal, foi recentemente lançada, tá à venda, muito bacana, tem a camiseta também, né, já tinha a camiseta pra vender desde o ano passado, então atualmente é isso, a camiseta e a caneca do Sessão 31, vão lá, comprem porque estão muito legais. Acompanhem-nos nas redes sociais, o Sessão 31 está no Facebook, tem o grupo e a página, estamos no Google+, temos também o Twitter, é o @secal31 e também faz pouco tempo, estamos também no Instagram. Então vão lá, sigam-nos e é isso aí. Bom, Roberta, muito obrigado pela sua leitura. Por nada. E pessoal, vamos lá, vamos partir agora então para a análise do episódio. Pessoal, então, episódio Operation Annihilate é o último episódio da primeira temporada da série clássica. E, bom, é um episódio muito especial, né? Episódio que a maioria das pessoas sempre fala bem, né? Eu mesmo gosto muito. Eu queria saber de vocês como é que é a impressão que vocês têm do episódio, como é que foi revê-lo, né? E vamos lá, começando com você, Ricardo. Vamos falar um pouco sobre... Aliás, um pouco nada. Vamos falar extensamente sobre esse episódio hoje aqui. Né? Ah, cara, esse é um dos episódios que eu gosto pra caramba, né? É bem interessante. Eu acho que tem um equilíbrio legal entre a parte de drama, a parte de comédia também, né? A parte de ação também, né? Todo, até mesmo na parte de informações sobre os vulcanos, né? Algumas coisas que a gente aprendeu, né? A história eu gosto muito também. E você, Roberta, qual a sua impressão geral aí sobre Operation Annihilate? É um episódio que eu gostei, gosto da história dele, acho a história bem desenvolvida, sabe? Acho ele tem um ritmo bom, as atuações estão bem, assim. E assim como o Ricardo, eu também gosto da forma como ele discute esses temas, né? Eu acho que, assim, eles conseguem ser dramáticos quando tem que ser, mas não passa do ponto, sabe? Eu acho muito, muito bom, assim. E gosto muito desse dilema que o Kirk vive. Eu particularmente também, né, cara, esse episódio eu gosto demais, assim, né, um episódio que é muito especial, e eu acho que uma das forças dele é coisas grandes, né, temas grandes sendo debatidos, né, ou pelo menos os personagens têm que enfrentar, né, isso daí, né, vida e morte e tal, eu acho legal porque o trio, né, principal, né, o Kirk, Spock e McCoy, eles estão muito bem desenvolvidos aí, né, o lance da amizade, sabe, o quanto que um confia no outro, esse tipo de coisa, né, aquela cumplicidade, acho que entre eles está muito bem, né, e o lance da atuação que você falou também, eu acho muito importante, por exemplo, a atuação do William Shatner nesse episódio eu acho excelente, né. Esse é um daqueles episódios que, pra mim, deixa bem claro que o Shatner, ele é um bom ator, né? Só que quando ele exagera, eu acho que, na verdade, nesses outros episódios que, né, a gente às vezes dá risada, o pessoal tira um sarro, eu, na minha opinião, eu sempre achei que é uma questão de direção, de alguém guiar ele melhor, né? Porque um episódio que nem esse aqui, eu achei a atuação dele excelente, sabe? Eu acho que foi tudo muito bem dosado. Eu continuo achando ele canastrão. Mas mesmo nesse episódio, você acha... Mas talvez seja... Então, eu acho. Mas talvez seja porque eu já tô tão, sabe, com a cabeça de achá-lo canastrão que... Eu nesse episódio aqui, eu tive uma impressão ótima da atuação do Shatner, assim, contido e sabendo demonstrar as emoções de uma forma até sutil, né? Quando ele tá, sei lá, triste ou irritado, ou preocupado, né? Porque ele passa o episódio inteiro praticamente muito preocupado, afinal de contas, na história morre o irmão dele, e a cunhada morre em seguida, e daí tem lá o sobrinho dele que tá, né, agora perdido, né? Tá sem pai nem mãe. Então, eu acho que ele soube, o ator, né, soube demonstrar bem, assim. E o roteiro, eu acho que privilegiou bem isso daí, assim, de criar essa situação e deixar ele tendo que lidar com isso, né? Além disso, ele tem toda aquela questão do planeta lá, de quanto que eles falam, que tem 1 milhão de pessoas, né? Não é isso? Um número mais ou menos? Sim. Que daí a decisão de vida e morte fica meio que nas mãos do Kirk, né? Caso não encontrem uma saída para aquilo, né? Para se livrar daquele problema, teria que eliminar, dizimar aquele planeta inteiro, né? Então, eu achei que é uma história, né? Uma história ambiciosa, né? Até onde um episódio da série clássica pode ser, né? Ainda mais para aquela época e tal. Então, acho, cara, um ótimo momento da série. E uma coisa que eu gosto muito também é que a gente vê muita participação do Spock, né? O Spock, ele passa uma boa parte do episódio protagonizando cenas, né? Quando ele vai lá sozinho descendo o planeta para resgatar, para pegar uma amostra lá, um dos parasitas e tal, né? E a atuação do... O pegador de salada, né? Oi? O pegador de salada. Pode crer, né? Pegar aquela pizza com o pegador de salada. Ai, caramba. Mas o... Então, e assim, a atuação do Nimoy também. Elogiei muito o Shatner, mas o Nimoy tá ótimo, né? Quando ele demonstra que ele tá combatendo internamente essa... A infecção, né? Você vê que ele tem uns espasmos faciais, né? Ele tem... mas vamos lá, que Nimoy tá sempre ótimo. Difícil ele... Talvez até no cérebro de Spock é capaz que ele tava, né? Eu vou assistir novamente pra ter essa certeza, né? Não lembro. Eu sempre lembro das partes mais toscas, né? Quem sabe? Ai, cara. Mas o lance é esse, né? Acho que o episódio foi beneficiado por ter um roteiro bom, né? Atuações legais também, tudo, né? E bacana também foi mostrar um background, um pouquinho, né, de background do Kirk, né, do capitão, né, essas da família dele e tal. Bacana, cara, vai ser legal a gente falar sobre... É um episódio que nós tivemos muita informação sobre os personagens, né. Assim como você falou, em que adicionam aos vulcanos também, assim, fisiologicamente, né. Então... Mas a gente não fica sabendo do destino do sobrinho dele, né. Então, isso daí realmente nunca mais é falado, né, nunca mais se falou sobre o sobrinho do Kirk, né, o Peter Kirk, né? Vai ver que morreu. Sei lá, né? Esse tipo de coisa. E outra, né? Uma coisa curiosa é que no episódio... What Are Little Girls Made Of, né? Nesse episódio é citado pela primeira vez que o Kirk tem uma... Sabe? Tem irmão, né? E é dito mais ou menos assim que o irmão do Kirk e os 3 filhos, olha só, foram... Eles falam em 3 filhos, né? No episódio lá, né? E que eles viram... O Kirk se despediu deles antes de partir pra missão de 5 anos. Teve esse momento que ele se despediu do irmão dele e fala lá de que ele tem 3 filhos, né? Então acho que aí já é meio que um erro de continuidade, mostrar só só um, né? Sei lá, isso aí ficou... Não explicar, por exemplo, que os outros estão sei lá, em alguma missão, na frota, na academia, sei lá. Sei lá, né? Esse tipo de coisa também, né, cara? Já era difícil ter continuidade naquela época em série de TV. Star Trek até que tinha bastante pro período, né? Se a gente pegar a série clássica inteira, ela inseriu muito, não muito, né? Mas já era difícil ter continuidade na dobra máxima que a nave podia ir, imagina só nos irmãos, nos filhos do irmão do Kirk. Nos filhos do irmão, dos sobrinhos do capitão, né? Sim, tá pedindo demais. Vai ver que eles não tinham, que só tinha gente das humanas lá, eles não sabiam matemática, porque, ó, eles não conseguiam estabelecer uma dobra máxima, eles não conseguiam estabelecer o número de sobrinhos do Kirk. Acho que o problema é a matemática pra eles. Please do not address this unit in that manner. Mas enfim, acho que é isso, né, pessoal? Vamos então partir agora para uma análise mais aprofundada do episódio. Bom, o episódio começa começando, então, temos essa tomada da Enterprise Remastered, né? E aí, Ricardo, você quer comentar alguma coisa sobre isso, né? Ah, cara, não, é que eu sempre fico surpreso quando eu vejo o remaster da Enterprise clássica, cara. Fico olhando assim, nossa, já achava bonito. Aí você começa a olhar ele remaster e fala assim, caraca, velho. É, a Enterprise Remastered, na série clássica Remastered aí, eu acho que ela, no geral, ela ficou muito boa e muito realista, né? Só que tem algumas tomadas em alguns episódios que me incomodam, assim, sabe? E nesse aspecto aí, todo esse projeto TOS Remastered tem várias, não sei se são várias, mas tem cenas específicas espalhadas aí nos 79 episódios, ou melhor, nos 80, né, que fizeram um remaster do piloto original também, que me incomodam algumas delas porque são meio artificiais, sabe? Dá pra ver que é um CGI do caramba, assim, entende? Uhum. Então, não nesse caso dessa primeira tomada aqui que você tá comentando. Isso aqui eu gostei pra caramba. Assim como diversas outras cenas eu gostei pra caramba no TOS Remastered. Mas nesse episódio mesmo aqui tem uma cena que eu acho grotesco o CGI, que quando chegar lá a gente vai falar. Uhum. Começando o episódio aí, né, a gente já começa no meio de uma... né, o Kirk já tá preocupado, né? O semblante dele do começo do episódio parece que já é um prenúncio pro episódio inteiro, né? Ele já vai ficar com essa cara de preocupado praticamente o episódio todo. O que eu queria comentar já de curiosidade aí, né, visual, vocês repararam que a Uhura tá com um cinto aí, né? Vocês viram que ela tá com um cinto preto? É mesmo. Esse cinto preto, aquela ordenança, mais tarde ela usa no grupo de, né, no grupo avançado lá. Eu acho que deve ser mais pra essas ocasiões, porque a Uhura usando na ponte aqui, pelo que andei pesquisando, é a primeira vez que ela usa isso na ponte, e a única na série. Ela usa esse cinto mais em duas ocasiões, que é no City on the Edge of Forever, naquelas cenas que eles estão no planeta já, né? Naquela cena que eles estão no planeta do, onde tem o Guardião da Eternidade, e também no episódio Triskelion lá, The Gamesters of Triskelion, da segunda temporada. Então, assim, é muito raro isso acontecer mesmo. Ela usar aqui, sentada no seu posto, na ponte, só nesse episódio mesmo. Pois, vou ter que abrir um parênteses agora que tu falasse no City on the Edge of Forever. Ganhei do meu namorado um quadrinho do City on the Edge of Forever. Daquelas edições que estão saindo em quadrinho. Gente, muito bom, muito legal. Ah, isso aí sim é amor, hein? Amor. Sim. Não, eu já falei pro Valdomiro a gente fazer um podcast desse quadrinho, viu? Ah, sim, então. Isso é uma ideia legal, porque era legal pra comparar o episódio com o roteiro original e a versão em quadrinhos, né? Acho que era legal fazer algo assim. Quem sabe futuramente a gente faz algo do tipo aí. Mas enfim, Roberta, o lance do quadrinho seria alguma coisa do episódio aqui ou não? Não, só pra dizer que era muito bom e que se alguém se interessar, super vale a pena. Olha aí, ó. Quem vê, pensa que a... como é que chama a editora? A Mitos, né? A Mitos tá fazendo a propaganda. Quem vê, pensa. vou ficar milionária. Olha aí, ó. Bem que a Mitos podia dar um patrocínio aí, jogar umas edições na nossa mão aí, tá? Então é isso, né? O Kirk dessa preocupação e já no começo a gente vê qual que é o teor da história, né? Esse lance dessa praga que tá se alastrando em sistemas diversos, né? Indo meio que numa linha, tá se espalhando o negócio. Que eles mostram ali naquela tela, né? Essa tela aí já apareceu em outros episódios também, mas eu não quero entrar muito nisso, que isso é muito específico. Mas eu vi que eles repetiram essa mesma tela em outros episódios. Porque deve dar muito trabalho fazer um monte de pontinho colorido. É, naquela época talvez sim, viu, pô. Aquela época era tudo analógico, tinha que ser fisicamente construído, né? O lance que eu tava vendo, cara, é assim, que inclusive, eu não sei onde que eu li, que alguns fãs fazem uma certa relação desses parasitas que aparecem em Deneva nesse episódio, com os próprios Borgs, né? Vocês já viram esse tipo de comparação? Não, nunca tinha visto. Então, eu também nunca tinha visto até esses dias aí, porque... veja bem, e nem teria pensado nisso. Então, mas o que os caras falam é que, conforme a gente vai vendo a história... você vê que os parasitas controlam as vontades das pessoas, né? Pelo menos é o que é estabelecido depois. E que meio que viram uma mente única. Tanto é que quando eles, naquele grupo avançado, no segundo, né? Que eles descem lá pra ver o que aconteceu... procurar qual é a causa da porra toda aí, aí vem aquele monte de nego descerebrado com aqueles clubs na mão, né? Com aquelas... Bastões. Bastões, né? Pra bater. Aqueles caras, eles estão como se fosse uma mente zumbificada, vamos dizer assim, né? É, mas aí eles ainda retêm um pouco do... Retêm um pouco da vontade deles. Né? Sim. É, tanto que eles começam já a dizer assim, sai daqui, vai-te embora. E aí vão bater neles. A mulher do irmão do Kirk também, a cunhada dele acaba se matando, entre aspas, ou acaba sendo morta porque quer explicar pra eles o que tá acontecendo. É porque ela resiste, ela se, né? Se a pessoa tenta resistir, parece que ela entra em colapso, o corpo entra em colapso, sei lá, né? Mas assim, eu entendi mais ou menos o que o pessoal, por que de se fazer essa relação, porque de certa forma as pessoas ficam zumbificadas, né? E vai se alastrando e vai dominando cada vez mais os grupos, as massas de pessoas, né? Então é aí que algumas pessoas, alguns fãs fazem uma relação com o lance da assimilação, entende? Faz sentido. Faz um certo sentido, né? Digamos. Né? Lembra também outras coisas que a gente viu na franquia, na nova geração também. Aqueles parasitas neurais lá do Conspiracy, da TNG, né? Né, Ricardo? Você lembra, né? Também. Sim, lembro. Então, de certa forma, esse tipo de praga que se alastra e domina mentes, né? É algo que em Star Trek talvez tenha sido esse o primeiro episódio sobre isso, né? Teria que relembrar agora os outros da primeira temporada da TOS, mas talvez seja o primeiro em que a gente vê esse tema, essa coisa, né? Mais tarde a gente vê na franquia muito melhor personificado com a figura dos Borgs, né? Mas é uma outra coisa, mas tá relacionado, de certa forma, a isso. Uhum. É, porque pensando sobre essa perspectiva, os Borg, eles também... Assim como esses parasitas, os Borg, eles entram no corpo, eles se espalham no corpo com as nanossondas, né? Elas vão se espalhando até que o corpo do cara já não consegue mais sobreviver sem essas nanossondas, sem os implantes Borg e tal. Então, é que nem esse daí, né? Esses aí, eles vão se alastrando até tomar conta geral. É. Tem uma relação, sim. No teaser aqui ainda, aí temos essa outra cena na qual a gente tem inserção digital, no caso a gente tá falando da versão remastered, né? Aliás, eu nem perguntei pra vocês, dessa vez pra assistir de novo, todos nós aqui vimos então a versão remastered, é isso? Eu vi. Uhum. Você também, né, Ricardo? Eu até pensei em assistir a versão original mesmo de novo, só que aí o que eu fiz? Eu fui direto no YouTube, tem os vídeos lá de comparação, né? Olha, que legal. Então eles mostram exatamente a mesma cena, só que na versão das duas versões sendo comparadas, né? E uma coisa que eu reparei muito bem dessa vez fazendo isso, quando eu vi assistir esse vídeo de comparação, é que tem coisas que realmente os caras acabam cortando da versão original pra adequar pra essa nova. Não cortando demais, mas, por exemplo, às vezes uma transição entre uma cena e outra, os caras cortam meio segundo, sabe, da versão original pra fazer a transição tanto a in quanto a out, sabe? Então, isso me incomodou em uma cena, pelo menos, quando, acho que é mais pra frente, lá pra frente, só sei que é o seguinte, tá o Scott falando com o Kirk, aí ele na ponte, né, aí ele pega e meio que ao final da conversa do Scott com o Kirk, aí o Scott pega, sobe ali na plataformazinha e vai andando. Quando você vê a versão nova, remastered, o Scott já tá andando, não dá pra ver que ele tava primeiro conversando com o Kirk, entende? Então esse tipo de coisa, eu sei, é mínimo, tô sendo nitpicker aqui, mas eu já achei que desconfigura um pouco de alguma coisa, sabe? Não precisava tanto, eu acho que poderiam ter somente inserido os efeitos novos sem comprometer nem um segundo, nem meio segundo a mais das cenas do episódio, entende? É uma opinião meio purista, mas eu acho assim, sabe? Que não precisava, entende? Então, o que acontece? Eu gosto do remaster em geral, mas tem muito fã, não sei se são muitos, mas eu já vi várias opiniões por aí na internet de gente que mete o pau desde 2006, quando vieram com isso. E eu lembro naquela época, quando surgiu o negócio, que as críticas eram pesadas, sabe? Principalmente por causa daquele lance que eu tava falando sobre anteriormente, né? Sobre alguns efeitos serem meio artificiais e não serem tão bem renderizados, entende? Atualmente eu vejo que existe, no geral, um consenso entre os trackers de que a versão remastered, ela é bem aceita, né? Mas isso de 10 anos pra cá, né? Porque 2006 eu lembro que o negócio fervia nos fóruns, assim, sabe? Galera meio que os haters do negócio, assim, cara. É curioso. Fanboy é foda. É uma merda. É uma merda, cara. Bom, pelo menos não é tão grotesco quanto o que o George Lucas fez nas Special Editions lá, né, cara? Que ali é complicado. Sim. Mesmo. Ali realmente é ofensivo. Não, já. Tem razão. É... tem esse lance, né, que vai mostrar agora, que tem uma navezinha indo em direção a esse sol, né? Na versão original, não aparece nave nenhuma, né? Até porque, mesmo na Remastered, é uma nave mínima, né? Muito pequenininha. Sim. Né? Que eu achei bem legal. Isso eu achei muito legal de inserção, né? Mas na versão original... Eu até achei que tava com sujeira na tela, mano. Só depois que eu vi que o negócio tava se mexendo, assim, ah, é a nave. É, não... Aliás, eu queria comentar uma coisa aí sobre curiosidade aí, de roteiro, na concepção do episódio. O episódio, inicialmente, quando ele tava sendo escrito lá pelo Steve Karabatsos, né? Karabatsos, Stephen W. Karabatsos, né? Que é o roteirista. É, quando ele tava esboçando esse roteiro, ele chamava-se Operation Destroy, né? Sei lá, acho que Annihilate é melhor do que Destroy, né? Uh-uh. Aí o que acontece? Nessa versão é o seguinte, esse piloto que tá nessa nave, na versão original, na verdade, ele era pra ser o marido daquela mulher que acabou sendo a mulher do irmão do Kirk, sabe? Eita, ah, nós! É, que não, bacana! É, não, resumindo, não existia irmão do Kirk na história, não existia. A ideia era que esse piloto foi lá, mesma coisa, esse começo, ele se mata, aí quando eles descem lá, encontram a esposa dele, né, que se chama Aurelan, né, que é o mesmo nome que foi, permaneceram com o mesmo nome pra dar pra mulher do irmão do Kirk, quando decidiram colocar que era o irmão do Kirk, né? E o lance de colocarem o irmão do Kirk foi pra aumentar a dramaticidade da coisa, né? Ao invés de ter apenas a morte de um piloto desconhecido, vamos colocar que além de morrer esse piloto aí, morre também o irmão do capitão, né? Então, sim, isso aí. The stakes are higher, né? É, então, isso aí eu achei bem legal, né? Acho que isso aí, não há dúvidas que melhorou o roteiro, né? Sim, sim, deu mais credibilidade, né, pro drama dele. Claro que só o Spock já seria suficiente pra deixá-lo bolado. Mas, claro que aumenta o drama se tem todas essas outras situações, né, de família e tal. Nessa parte que ele grita, que o piloto grita que ele tá livre, né? Sim, sim. Que ele conseguiu, que ele... Isso. Tá livre, né? É. Agora, uma coisa que eu queria comentar é que quando eles estão se aproximando do sol, né, eles acionam dobra 8 e vão pro sol, próximo do sol, né? É, eu só achei estranho que eles acionaram dobra 8, era pra estarem muito mais distantes do que isso, não é? Porque dobra 8, cara, é que eu não sei os cálculos de dobra, né, cara? Mas se você tá dentro de um sistema e você aciona a dobra 8, imagino que em poucos segundos você já tá fora do sistema, pelo menos, né? Exatamente. E pro planeta tá numa zona habitável, tipo assim... Porque repara que a luz das estrelas, ela vai diminuindo a intensidade com que ela chega no planeta, acho que é o quadrado, sabe? O negócio desse tipo, assim. Então, tipo assim, se a Terra tivesse duas vezes mais longe, sei lá, a gente não ia ter nada, sabe? Terra tendo as mesmas características, não ia ter quase nada de calor. De nada, sabe? E aí, então, assim, esse planeta não pode ser tão longe pra estar na zona habitável. É verdade, tem isso também, é verdade. Então, é esquisito, né? Esse começo, né, quando eles falam sobre acionar dobra 8, né? Eu acho que foi pra dar um senso de, nossa, a gente tá indo muito rápido, mas na verdade teria que ser. Sim, uhum. Sim, exato. Esse planeta não pode ser tão longe. E agora, uma coisa que eu ia comentar que, pelo fato deles estarem próximos desse sol, eles começam a sentir calor, né? Eles parece que estão suando, né? Eles passam a mão no rosto. Eu achei meio... Talvez seja um erro de continuidade, alguma coisa assim, de planejamento, que só o Scott que tá pingando mesmo de suor, assim. Vocês viram isso? Ele tá pingando de suor. Uhum. Aí o restante tá só mais ou menos, né? Quase nada. Ele tem baixa tolerância esquisito. Ao calor. Pode ser. É porque ele veio de lugar muito frio. Não, mas assim, eu também achei estranho o escudo deixar passar esse calor, né? É que eu não lembro em outras ocasiões. É que série clássica tava estabelecendo as coisas, né? Talvez lá na, sei lá, nova geração pra frente, teria que lembrar ocasiões em que eles estavam muito próximos de algum sol, né? E nada disso aconteceu, mas aí também é futuro, sei lá, né? É, tem aquele episódio que a Beverly faz aquela conferência de cientistas, porque daí tem o Ferengi que fez um escudo com o qual a nave pode ir pra coroa do sol, né? Isso, verdade. E eles não ficam suando, tipo assim, eles comentam assim, a temperatura está aumentando, a temperatura do casco, bibibi, sabe? Mas a temperatura interna da nave não aumenta, suponho que porque eles têm o controle do ambiente, né? Sim. A temperatura ambiente. Esse episódio é o Suspicions, né? Da sexta temporada. Ele... inclusive esse episódio é o último que aparece a Guinan na nova geração, sabia? Ah, não tinha me dado conta. É o último. Mas a questão é que, pelo menos, né? É mais de 100 anos depois da série clássica, então vamos dizer assim que a tecnologia evoluiu e dá pra ficar mais perto do sol sem ficar pingando que nem o Scott ficou aqui, né? Sei lá. Aceitamos essa explicação. Okay. E é legal que a maneira como termina o teaser, né? O McCoy chega e fala assim pro Kirk, Jim, seu irmão, o Sam e sua família moram aqui, né? O Kirk só acena, né? Não é isso? Ele não, nem fala nada, ele só dá a entender que é isso mesmo, né? Então, cara, o drama tá estabelecido, tá, eu achei muito bem feito, cara. Esse teaser é muito bom, assim. É, porque você olha atrás do McCoy, depois que ele fala isso, a Uhura olha assustada, né? Porque ela fala assim, o senhor tá usando uma linha de comunicação privada, né, particular. Sim, é verdade. Não, mas isso aí que você falou, Ricardo, isso aí é bem antes, né? Bem no comecinho, né? Sim. Que ele fala sim, é quando eles não conseguem estabelecer a e, aliás, até eu acho engraçado, assim, na, enfim, eu acabando essa maratona TNG, e aí eu passo agora justamente pra esse episódio, né, em que o Kirk tem um dos pitis dele. Não é piti, mas, enfim, é que é muito diferente, assim, a forma como o Picard vai obrigar a tripulação a seguir alguma ordem, mesmo que eles não entenda, mesmo que ele não possa falar o porquê. Até nisso o Picard é mais civilizado do que o Kirk. Aqui a Uhura tá dizendo, cara, eu não consigo, não tô conseguindo estabelecer. Te fode, estabelece a porra da comunicação aí. Nossa, tipo, quase isso, assim. É isso. Ah, depois do teaser, né? Não, é depois da abertura, quando começa o primeiro ato, né? Aí o Kirk fica lá em cima da Uhura ali no console, né? E daí ele fala. Ela quase precisa dar uma rasteira, né? Pra tira o braço da porra do braço aí, que eu preciso apertar os botões, meu. Não, e assim, ela falou, o contato foi quebrado, né? Tô tentando restabelecer, sei lá, ele fala restabeleça, né? E daí ele é totalmente estúpido, né? Ele chega e fala, não tô interessado em desculpas, alguma coisa assim. Dá seus pulos aí, né, meu? Nossa, cara. Como se... E aí é muito interessante, sabe? Porque, tipo assim, a diferença de um capitão pro outro, sabe? Porque, tipo assim, cara, esse negócio, eu não jamais conseguiria imaginar... Tipo assim, eu conseguiria imaginar o Picard falando isso, aí depois para... pensa ou conversa com a Diana e aí vai lá e pede desculpa, sabe, pra pessoa, porque, tipo, mas ela se dava conta do negócio e meio que pedia desculpa, sabe? Então, eu achei que faltou uma cena, tipo, no final, Uhura, desculpa aí pelo berro aí. Pelo vacilo, né? Desculpa pelo vacilo. É. Né? Ou pelo menos, eu acho que legal ia ser assim, a Uhura falar, mas, capitão, você acha que eu não sei? Tipo, eu sei o que eu tô fazendo aqui, que não tem como fazer milagre, entendeu? Sei lá, alguma coisa assim. Aí, em seguida, ele falar assim, não, é verdade, você me desculpa. Né? Seria legal, né? É verdade. E não apenas ela olhar com aquele olhar condescendente. É, porque, na verdade, seria mais... Porque, assim, porque é compreensível ele tá putaço. Porque, tipo assim, pô, o irmão dele, sabe? É. Foda-se, faz tua mágica aí, sabe? Tipo, é natural a pessoa explodir, assim. Mas depois que o cara cai na real, ele vai lá e diz, pô, foi mal. Mas eu acho que era uma coisa meio da década de 60, sabe? Tipo assim, pra ser chefe, pra ser não sei o quê, tem que ser... É, mostrar força através porque, senão, de... ninguém respeita. Mas eu acho que é bem isso mesmo, né? Isso tá na cara mesmo, eu acho, né? Coisa de outros tempos, né? Bom, eles estão na sala de transporte, eles têm essa ordenança que tá também com esse cinto. Mas como ela está descendo no planeta, eu acho que até justifica. Talvez seja pra grudar ali um comunicador, né? Alguma coisa. Né? Falando nessa ordenança, cara, depois que eu vi o remaster, eu falei assim, nossa, mas que moça bonita ela, não, né? Eu ia comentar isso, cara. Que mulher linda, cara. Que mulher linda essa mulher. Nossa. Mas ela só apareceu aí, pelo que eu ouvi falar, pelo que eu procurei. É, então, que ela é a ordenança Zara, né? Eu não lembro. Zara Jamal, pelo menos, que foi dado no Memory Alpha. Ela foi interpretada pela Maurisca Talia Ferro, né? Ah. E foi também... Mas ela participou super pouco de produções, pelo menos que eu fui naquele site sobre cinema, essas coisas, IMDb, né? IMDb, você foi no IMDb, né? Isso. E mesmo procurando na internet, não tem mais nada, só os filmes que ela fez e não tem mais nenhuma informação. Foi assim, como o remaster faz a diferença, né? Na minha época eu não tinha reparado nisso, não. Sabe o que eu acho interessante? Imaginar que essa moça, se ela fosse ser modelo, por exemplo, ela ia ter que ser modelo plus size. É, então, exatamente, porque ela é uma... E se ela fosse fazer qualquer coisa, né, moderna, assim, ela, tipo, iam tapá-la de roupa da cabeça aos pés, com roupa larga pra esconder a gordura, entre aspas. Mas ela não tem gordura, vocês acharam que ela era... Eu achei ela... Não, ela, não, pra um, ela não é gorda. Pra um padrão de modelo, porque ela era modelo, né, essa moça, né, a Maurisca. Ela era modelo. Pra ser modelo hoje em dia, ela era obesa, né? Sim, ela seria modelo hoje em dia. Não, não acho ela nada gorda, acho ela linda. Não, achei mas pra... Ideal. Se hoje ela fosse aparecendo na TV, televisão, pode escrever, iam tapá-la do cabeça aos pés por ser, entre aspas, muito entre aspas. Ó, é, uma coisa que eu queria comentar é o seguinte, quando eles descem aí em Deneva, vocês repararam que é um puta visual legal dessa locação onde eles estão, né? Sim. Uhum. Que eu gosto ela, muito. Ela fica sempre na memória das pessoas, né? Essa imagem, né? Até porque a gente tá acostumado com planetas de papelão, né? Quando vem algo assim... É verdade. Obviamente também. Que vai marcar, né? É quando a série clássica tem visual de filme, né? Parece que você tá vendo um filme, né? Nessas horas. E o lance é o seguinte, eles foram gravar isso aí numa empresa chamada TRW Corporation, na Califórnia, né? Que tem esses prédios nesse visual muito louco, bem legal. Na verdade é um complexo, parece que era tipo de um complexo empresarial, né? Que eles pegaram pra gravar isso aí. E realmente, os ângulos que escolheram pra gravar os caras andando ali e tal, então ficou bacana. E a música ajuda, né? Eu só não pesquisei pra ver se a música desse episódio foi composta só pra ele. Eu acho que não. Eu acho que aqui eles estão usando músicas de vários episódios, né? Mas isso eu tenho que verificar depois. A questão é que eu gosto muito dessa parte. Eles estão andando, a música é bonita, né? Tem um ar de mistério envolvido. Eu gosto dessa parte do episódio. Sempre me marcou. O visual e a música. Ele é alguma coisa de uma empresa aeroespacial, alguma coisa assim, né? É, eu não lembro, cara. Eu não sei se é de tecnologia. Eu não lembro o que que era. Ah, do que era essa empresa aí. Teria que ver. Essas roupas que esses caras estão vestindo aí, dos Denevans, né? Me parece as mesmas daquele episódio Devil in the Dark, que tem os mineradores, né? Eu não sei se é a mesma, eu não cheguei a pesquisar pra isso, mas parece muito. Pensei parece. Que teria dos Power Rangers, cada um com uma coisa mais bonitinha. Legal, né? Macacão colorido e tal. Pô. Cada um de uma corzinha diferente, tipo assim, com a união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. Eita. Nossa, agora você misturou dois universos aí. Power Rangers com Capitão Planeta. Ia ser muito louco, hein? Eu assistiria essa série. É show pra mais maluco. Bom, agora eles entraram mesmo em um ambiente, né? Eles estão ali na casa do irmão do Kirk. E o mais curioso dessa cena, acho que é o mais, né, que é mais lembrado, é o irmão do Kirk quando ele aparece, né? Vocês sabem da curiosidade aí, né? Meu, eu só fui perceber agora nessa porra desse remaster, cara. Não, sério mesmo, cara? Eu nem sabia, cara. Bom, também naquela época eu não tinha reparado, né? Eu só fui reparar nesse remaster. O que acontece? Quando eu assisti a primeira vez, eu era moleque, gravava em VHS da televisão, imagem tosca, né? Mas... Eu ainda pausei pra ter certeza, hein? É, então, mas o que acontece? Eu, lá pra, acho que 98, sei lá, 99, eu comprei... Oi? O que que é? Aí, agora que eu reparei, também pausei e reparei. Tomou um susto. Ai, que louco. Eu quero colocar essa foto do Sam Kirk, que na verdade é o Shatner, de Avatar, por aí, nas redes sociais. Imagina, ele morto assim. He's dead, Jim. Muito bom. Então, aí uns anos depois, quando eu já tava assistindo alguns anos Star Trek e tal, eu lembro que lá pra 98 ou 9, acho que foi em 99, eu comprei esse livro que eu tô aqui na mão agora, que toda vez que a gente grava podcast da TOS, eu dou uma lida nele de novo, em algumas partes, que é o Jornada nas Estrelas Compendium, né? Então ele foi traduzido, lançado aqui no Brasil pela Sci-Fi Books na época, né? Nesse livro aqui, que eu acho que foi aqui, se eu não me engano, foi aqui que eu fiquei sabendo da informação naquela época, lá pra 99, de que era o irmão do... que era o Shatner, né? Porque o lance é... Quem faz o irmão do Kirk morto é o Shatner, né? Então acho que foi lendo, nesse livro que eu descobri, porque olhando pela primeira vez, realmente é difícil de reparar. Primeiro porque não é um close, certo? E na época era VHS, era assistindo na televisão aquela imagem horrível, né? Então, reparar sozinho, eu não lembro, mas eu acho que eu não reparei sozinho. Tenho a impressão que foi lendo no livro mesmo. Mas assim, faz muitos anos então que eu sei disso, né? Tô surpreso aí que o Ricardo só hoje, né, praticamente. Ontem. Nossa, velho. Não, ontem. Também. Ai, não, cara. Eu fui hoje. É, mas no caso a Roberta assiste série clássica há poucos anos, não é? Poucos anos? Sim. O Ricardo, assim como eu, é mais de 20 anos de curso aí. Só ficou sabendo agora. Não, mas agora. Eu realmente... Não, pior que eu fiquei sabendo. Eu vi no episódio, aí eu falei assim, nossa, não, pera aí, rebobina esse trecho aí, né? Aí eu vi e falei, cara, deixa eu procurar no Memorial Alpha pra eu ter certeza, não pode ser, cara. Ai, caramba. Eu achei bem bacana a ideia de colocar o Shatter pra fazer, né? Que é o visual bacana ali do George, né? Pô, aí, ó. Isso foi uma oportunidade perdida desses filmes novos aí do universo Abrams, né? Devia ter tido aí o bigodu do irmão do Kirk mais velho e tal. Ia ser muito louco, né? Ia ser bacana. Não, o pior que teve... É que agora eu não vou lembrar com detalhes do quadrinho que... teve o sobre esse episódio no universo no Kelvin Timeline, né? Ah, tá, aqueles quadrinhos da IDW, né, que se passam no Isso. universo do J.J. Abrams, lá, Abramsverse, lá, Kelvin Timeline. Só que nesse, o irmão do Kirk não morreu, ele é mais fodão, cabeludo, cabelo comprido, barbudo. E é biólogo também, porque ele é tipo um pesquisador biólogo, né, esse irmão do Kirk, né? É, parece que ele é biólogo. Não, mas é que eu também não me lembro com detalhe do quadrinho. Então, eu só vi uma resenha por cima. Eu tava lembrando que, na verdade, dizem que filmaram uma cena que foi cortada pro primeiro filme lá de 2009, no qual tinha o quê? Eu vi falar isso daí, não sei se é verdade. Como eu não tenho DVD do filme, que eu, claro que não, né? Tô nem aí pra esse filme. Mas é... mas eu lembro que eu tinha ouvido falar disso, né? Mas enfim. É, porque não sei se aparecia ele adulto, né? Aparecia... Eu acho que chegou a aparecer ele moleque. Moleque, né? Ah, tá. O George moleque, né? Moleque, assim, um pouco mais velho, né? Do que o... É, né? Do que o Kirk, né? Mas outra coisa também nessa cena que é curiosa, né, que estabelece aí, é que tem esse sobrinho do Kirk, né, é mostrado, então, um dos sobrinhos, né, não sei se aqui houve um reboot na informação, né, porque eram três, aqui aparece um só, parece que é só ele, sei lá. É, esse ator que faz o Peter Kirk aí, cara, o nome dele é Craig Hundley, né, assim, ele aparece de novo na série clássica, mas fazendo um outro personagem, naquele episódio da terceira temporada And the Children Shall Lead, né, que é um episódio horrível, esse episódio da... Vocês Péssimo. Lembram? Das crianças? Sim. Por que eu só lembro dessas bosta? Podia lembrar das coisas melhor, né? É mesmo, Roberto. Já aconteceu de eu falar, você lembra de tal episódio? Você, não lembro. E era um puta episódio. Agora esse Sim. aí... Coisa ruim gruda como um alerta na nossa mente, pra evitar, né? Acho que é por isso. Mas então ele faz uma daquelas crianças irritantes daquele episódio, né? É, mas, cara, o mais curioso sobre esse Craig Hundley é que, cara, isso eu fiquei sabendo hoje no Memorial Alpha vendo, né? Que é o seguinte: ele compôs, ele ajudou em parte da composição do. Acho que é um detalhe, uma pequena coisa lá na trilha sonora do Vidger, do The Motion Picture. Ele virou músico depois, quando cresceu. E aí ele deu um help lá no Jerry Goldsmith em algum trecho lá do Vidger, lá da trilha sonora do primeiro filme, né? Muito louco, né? E pelo que eu vi, ele fez outras coisas também. Teve mais alguma... Ah, uma coisa curiosa é que ele fez um episódio de uma série chamada... Vocês manjam aquela série Bewitched, que em português, aqui no Brasil, ficou conhecido... A Feiticeira. Isso, A Feiticeira. Olha só, pelo que tá no Memorial Alpha, tem um episódio da Feiticeira, desse Bewitched, que ele faz o filho de um personagem interpretado pelo James Doohan, cara, né? Nossa! Olha que viagem! Né, meu? Então, tem umas conexões muito loucas. Eu tava vendo que, por exemplo, a atriz que faz essa cunhada do Kirk, ela fez numa outra série aí, ou é num filme? Não, num filme. Ela fez um filme no qual ela co-estrelou com o Jeffrey Hunter, né? O Capitão Pike, cara, né? Então, se você pegar demais, assim, pra ver os backgrounds desses atores, você vê que tem várias conexões, assim, muito loucas, né? E o ator que fez o irmão do Kirk fez o quê depois? Fez o... Ele fez merda, fez um monte de merda. Mas ó, só pra fechar sobre esse sobrinho do Kirk, o ator que faz o sobrinho do Kirk, o Craig Hundley, é curioso também, vocês lembram no Ira de Khan que tem aquela sequência feita em efeito de animação digital, que foi uma das coisas pioneiras na época, né, do efeito Gênesis. Vocês lembram do efeito Gênesis? Sim, né? Pra aquela sequência do efeito Gênesis foi criada uma trilha, né, uma música de fundo, e quem compôs foi ele, cara, esse moleque aí que cresceu, virou músico e compôs, cara, pro filme, né? Cara, isso aí eu fiquei sabendo. Assim, ó, eu vou deixar uma coisa Acho que ele falou assim, eu vou deixar uma coisa positiva pro universo de Star Trek, cara. Não, esse... Não, com certeza. Ele só tem uma falha de caráter aí, que foi o And the Children Shall Lead, né? Eu acho que esse daí é o único, né? Mas de tanta coisa boa, né? Tá ótimo aí. Tá numa média muito boa, né? Pras participações aí na franquia. Tá muito bom. It is my brother. Was my brother. I'm sorry, John. The boy is unconscious, but he's still alive. Peter. Essa cena da enfermaria, é uma coisa interessante, é que aí que é explicado pra gente, né? A Rylan fala sobre essa questão dos parasitas. Ela explica uma coisa interessante, que uma nave alien, né? Uma nave veio, né? Eu acho que é uma nave alienígena, né? Uma nave que foi pra Deneva trazendo esses parasitas, e daí ela começa a explicar... Que não era culpa deles, né? Ela reitera que não era culpa deles. É, ela fala isso, e ela fala algo interessante sobre nós somos, né? Eles querem que nós sejamos os braços e as pernas deles, né? Então estabelece mesmo um controle mental que essas criaturas... Que eles são obrigados a construir naves pra eles, mas a gente nunca fica sabendo o porquê das naves, não, nunca pra que servem. Não, eu acho que esse lance aí das naves é tipo assim, construir naves pra poder se espalhar por outros planetas, né? Deve ser isso, né? Eu entendi assim. É, pode ser, mas isso tudo é suposição, né? Porque não é dito no episódio, não fica estabelecido. Mas aí a gente também descobre que cada vez que ela tenta falar alguma coisa por ela mesma, a dor aumenta, né? É. O McCoy também explica isso. E aí a gente também se dá conta que ela se sacrifica pra poder passar o maior número de informações possíveis. É verdade, é verdade. Eu não tinha pensado tanto sobre esse ponto de vista, né? É só uma coisa, parece que o rapaz que fez o Craig, né? O Craig que fez o Peter, ele também trabalhou na trilha sonora, não sei com que profundidade, né? No Nemesis. No Nemesis? No Insurrection. Olha só. E no First Contact. Porra, cara, eu vou pesquisar sobre isso. Isso aí eu não achei, não. É, tá lá na página dele no IMDB, né? Olha só, cara, que descoberta, hein? Isso foi louco mesmo. Ó, Nemesis é um filme que a gente questiona, tem várias coisas merdas, mas a trilha sonora do Nemesis eu acho ótima, cara. Uma trilha sonora imponente, assim. Quem questiona são vocês, eu acho tudo. Muito bom. Já sei que quando fizer o podcast de Nemesis, não pode de deixar de chamar a Roberta, cara. Não pode. Sim! Pra controlar o bando de haters, assim, né, cara? Olha. Então, o grupo de descida aí vai pra tentar descobrir mais a fundo. E é nessa cena onde eles encontram as criaturas, que ficam voando de um lado pro outro, né? Que pra mim, cara, é engraçado. Toda vez que eu lembro desse episódio, eu olho pra essas criaturas e eu sinto fome, cara. Parece gostoso, parece queijo. Ai, que nojo! É que eu lembro de queijo, cara. Eu não sei porque eu sou viciado em queijo. É uma pizza, né? É pizza, cara. Eu sempre lembro de pizza quando eu... Nossa. Não, ó. Depois que o bicho cai de cabeça pra baixo, do contrário, parece uma panqueca, né? É. Mas de assim, na posição normal, digamos, cara, toda vez parece eu vejo uma pizza, né? E ele tem um vermelho... Ah, tô com fome. É, então, olha aí, ó. Ele tem um vermelho por cima, quando ele tá normal, assim, que parece um molho de tomate, sabe? Aí, toda vez, nossa, cara... que imaginação fértil. Não, eu tô ficando com fome porque a gente tá aqui falando em pizza, panqueca, essa parada toda, mas não pra olhar pra esse gosminho aí. Ai. E aí, depois que matam, ela fica meio avermelhada, muito nojenta. É, não, aí depois fica meio grotesco. Ah, então, agora é a hora em que uma delas se prende às costas do Spock, né, cara? Isso aí é foda, uma cena bacana. A gente lembra muito aquele dos bastidores que esse negócio vai parar na bunda do Spock, né? Ah, não, você tá falando daqueles bloopers, né? É, daqueles erros de gravação lá, que aí o negócio vai para, em vez de acertar as costas do Nimoy, vai na bunda dele, nossa, né? Nossa, cara, faz tempo que eu assisti esses bloopers, hein? Você viu recentemente? Ah, eu vi já faz um tempinho já. Cara, eu lembro que eu tinha mandado gravar uma fita VHS com esses bloopers, que na época era a coisa mais rara do mundo, né? Porque, meu, sem internet, do jeito que a gente conhece hoje, cara, ter acesso a isso era foda, assim, né? Nossa, eu aquilo lá pra mim era um tesouro, assim, né, cara? Spock! It's gone. Can you stand? Spock, are you all right? Queria comentar o seguinte, quem fez essas pizzas aí, os parasitas, né? O cara que fez os parasitas, né, é um artista, um escultor chamado Wo Chang. Ele era um havaiano que fazia uns serviços freelances pros caras, pra produção da série clássica, né? E o bagulho é muito louco, né? Porque o que acontece? Eu terminei recentemente de ler um livro importantíssimo sobre... Deve ser o livro mais importante que existe sobre bastidores da série clássica, que é o Inside Star Trek The Real Story, escrito pelo Bob Justman e o Herb Solow, né? O Justman é produtor que metia a mão na massa em tudo na série clássica. O cara, sem ele, isso não teria acontecido. Ele tornava isso hábil pra ser feito, né, cara? O cara era foda, que cuidava das coisas de mão na massa no dia a dia ali, de todos os detalhes de produção. E o Solow era simplesmente o cara executivo encarregado da produção da série clássica dentro da Desilu, né? Então, ele foi o cara que conseguiu vender a TOS pra NBC, sabe? Ele foi lá com o Gene Roddenberry debaixo do braço, falar pros caras, ó, tem essa série desse cara aqui, vamos tentar. Então, assim, esses dois caras escreveram esse livro que foi lançado em 96, quando Star Trek fez 30 anos. Inclusive, quando eu fiz o Intercom lá sobre 30 anos de Star Trek, pena que eu não sabia que esse livro tinha sido lançado naquele ano também, porque senão eu teria comentado lá. Mas, enfim, voltando ao que eu ia dizer, é o seguinte. Nesse livro, eles falam sobre esse artista, esse cara, o Wo Chang, que foi quem fez essas criaturas aí, né? E no livro, cara, eles contam que, assim, o Wo Chang, ele não fazia parte do sindicato dos caras que fazem prop em Hollywood. Ele não fazia parte. E por causa disso, ele não poderia estar fazendo trabalhos pra Star Trek, né? Então, o Bob Justman e tal, galera, os caras pegavam o trampo dele escondido. Tipo, não poderia constar. Ia dar uma merda, sabe? Traficantes de... É, cara, praticamente... Traficantes de meleca. É, não, mas olha só, o Wo Chang, só pra ter uma ideia da importância do cara, do que ele fez, ó, pra começar, foi no episódio The Cage. O que ele fez no The Cage? A cabeça dos talosianos, lembra? Aquela Nossa, maquiagem, caraca. Maquiagem dos talosianos, aquele lance que a cabeça ficava bombeando sangue, aqueles veias, lembra daquilo? Que até hoje é bem legal, foi ele que fez, né? É, outra coisa icônica que ele fez, os comunicadores, ele que construiu, né, o design e tudo mais. Os tricorders, ele que desenhou os tricorders e construiu também as peças, né? Os phasers, ele não desenhou, quem desenhou foi o Matt Jeffries, né? Só que ele desenhou e quem construiu foi o Wo Chang. Outra coisa que ele é muito lembrado, ele foi o cara que fez, que construiu a fantasia do Gorn. É desenho dele e produção dele. Entende? Nossa senhora! Então, assim, essas criaturas do planeta Deneva aqui, dos parasitas, é tipo a menor das coisas, perto do que ele já fez, né? Já tinha feito até então. E outra, o último trabalho pra ele, aliás, o último trabalho dele pra a série clássica, foram os Tribbles. Então, assim, cara, tá mais do que claro que esse cara é o cara. Só que ele é pouco falado, primeiro, porque ele não aparece nos créditos, porque ele não poderia, não podia. Era uma coisa escondida, entendeu? É, tanto é que quando descobriram, descobriram, né? Eu acho que foi até na época que ainda era Desilu que descobriram. Eu só sei que, assim, depois que houve a venda da Desilu pra Paramount, quando a Star Trek passa a ser da Paramount, que é mais ou menos no meados da segunda temporada, aí foi a época que não pegaram mais trampo com ele. Primeiro porque nessa mesma época que a Paramount assumiu, diminuiu o orçamento da série. Aí, né, acho que uma coisa junta com a outra, putz, o cara aí, já descobriram o cara, e não dá mais pra pegar serviço de fora com ele, porque é dinheiro, tá curta a grana. Eis que o último trabalho pra ele, dele, pra Star Trek, foram os Tribbles mesmo, mas também, né, cara, chave de ouro, né, o cara saiu tendo feito uma coisa que talvez seja, sei lá, não sei se é a mais icônica da série clássica, mas tá ali, né, cara. Sim. Então eu queria lembrar um pouco do Wo Chang, eu ainda quero falar mais sobre ele em outros podcasts aí e tal, sei lá, Intercom de alguma coisa, porque é importantíssimo. Inclusive ele fez o Ave de Rapina Romulana, cara, que aparece lá no Balance of Terror, né, cara. Então, assim, é muita coisa, entende? Um cara que, infelizmente, nem todo mundo conhece, porque é meio obscuro o negócio. Foi obscuro pra caramba lá, né? E só nesse livro aqui de 96 que falam mesmo, sabe, abertamente num livro sobre ele. Pelo que eu ouvi falar, é a primeira vez que falam extensamente os motivos. Enfim, eu vou botar link aí no site, né, no post do podcast, pra galera dar uma olhada na página do Wo Chang no memorial, falar e tal. Vale a pena, né? O Spock deitadinho na cama, assim, dormindo, né, cara? Engraçado. Achei engraçado o Spock ali, dormindo ali, né? E isso me lembra muito aquele episódio Private Little War, né? Quando o Spock toma um tiro lá. Lembram disso? Que ele toma um tiro nas costas? E aí ele também fica na enfermaria lá, sendo tratado. Sempre me lembro disso. Aí o Spock tá parecendo que tá indo fazer exame proctológico aí, né? É a segunda vez que você faz um comentário desse tipo quando o Spock está com dor. Lembra de um podcast que você falou uma coisa? essa associação. Ai, cara, coisa horrível. Coitado do Spock. É, coitado. Ninguém respeita ele. É. Sabe uma coisa que eu ia comentar, que eu esqueci de falar, bem quando mostra a cena da enfermaria, eu acho que já passou assim, né? Quando o McCoy fala assim que, pra saber mais sobre a criatura e sobre como tá o sobrinho do Kirk, ele fala que ele tem que primeiro esperar pra ver as placas. Não sei se vocês repararam isso, né? Aí no Memorial Alpha tem uma explicação sobre isso interessante, que é assim, placas é uma referência a raio-x, né? Porque raio-x que é assim que você tem que olhar placas depois. Né? Ai, que boa. Então uma referência a isso aí acabou ficando muito datado, porque se fosse hoje em dia, seria um exame de DNA, provavelmente, que ele falaria, né? Uhum. E não um exame de, vou olhar as placas lá. Então é um pequeno detalhe que você vê que o tempo passou um pouquinho. Só um pouquinho. Só uns 50 aninhas. Os caras tentando segurar o Spock. Acho que 5 homens tentando segurar o Spock. Não, só 4. Aliás, né? Deixa eu ver. Acho que é aí que eu vou comentar também. Aparecem uns personagens terciários importantes da TOS. Importantes, né? Importantes pra quem fica vendo. Detalhe minucioso, né? Mas, aqui, ó, na ponte a gente vê quando o Spock tá tentando tomar o controle e tal, todo maluco, tem um cara ali de vermelho, né, um red shirt, que ele tá do lado esquerdo do Kirk, né, que é um cara moreno, assim, até parece meio como se fosse um índio, assim, né? Esse cara é o Tenente, como é que chama? Harrison. Tenente Harrison. Eu não lembrava, mas ele aparece em muitos episódios da série clássica. Nesse episódio ele acaba aparecendo bastante, mas ele é um dos terciários mais conhecidos que vai aparecer durante esse episódio aqui. Putz, essa cena que eles tentam pegar o Spock é foda, né? Porque no remaster ele fica mais na cara a hora que é Nimoy e quando vira o dublê dele, né? E o dublê do Kirk também. Vocês repararam isso aí? Oi. Não reparei. É assim, na série clássica, sempre que começa uma cena de ação, mais ou menos, né, uma luta, alguma coisa, e a câmera do nada se afasta, tem um motivo. Ali é dublê, entende? Na maioria das vezes é incrível. E eu aqui... nunca ia reparar nisso. Não, mas tem cenas que você já deve ter reparado na série clássica, né? Ou não? Você nunca reparou? Ah, sim, que é dublê uma ou outra, mas é que essa referência, tipo, essa ideia de que se afastou é porque a dublê não tinha feito essa ligação, mas faz todo sentido. Pode reparar, quando do nada a câmera vai lá pra trás, assim, né? É bem isso. Nossa, e o dublê do Kirk não parece nada com o Shatner, o dublê do Nimoy também não tem nada a ver, cara, incrível. O episódio que mais dá pra ver, assim, o dublê gritante, assim, que eu acho que deve ser o mais, é o Space Seed lá do Khan, né? Aquela briga do Kirk com o Khan, cara, é de dar vergonha, ainda mais no Remastered. Você vê os dois dublezões, assim, ó. It's a fake! O Spock tá de volta à enfermaria. Aí eles colocaram uns restraints nele, né, umas faixas pra prender ele, só que mais tarde ele vai tirar isso daí facilmente. Engraçado que na sickbay que o Spock fica, o McCoy fala assim, é um indicador K3 registro nível de dor, né? Fui reparar, realmente tá escrito K3 na tela. Sério? Não, isso aí eu não reparei não, cara. Ah. Quer dizer, mas também você só consegue ver hoje em dia porque está vendo a versão remastered, né? Sim. Essas são as coisas que eu acho, assim, primorosas na versão remastered, sabe? Você enxergar essas coisas, entende? Ver detalhes, né? Engraçado que no medidor de temperatura tá em Fahrenheit e Celsius. Eu preciso tomar vergonha na cara e comprar essa versão remastered de Blu-ray da série. Ai, cara. Bom, é nessa hora que o Spock vai se libertar, né, daquelas faixas no braço dele, né? Eu gosto da facilidade, né, que ele olha pras faixas e diz assim, tá, chega disso. É, o Vulcano, né, mais forte e tá. Tal. Mas é engraçado, né, porque eles não pensaram nisso na hora de colocar os negócios. É verdade, tinha que estar com corrente ali, campo de força, sei lá, né. Ou então, sei lá, com os bagulhos mais fortes, mas tipo assim, se precisou de 4 umas homens, corrente, eles vão colocar, né, um bagulho. Ah, mas tem uns vacilos nesse episódio aí, tem, o roteiro é legal e tal, mas não é perfeito, tem umas coisas que são uns vacilos, cara, o final, quando chegar eu vou comentar lá, a gente vai discutir isso aí. Próxima cena, o Spock uniformizado já e tal, se fazendo de normal, na verdade ele vai mentir pro Scott pra descer lá no planeta, né? E quem que está na frente do Spock aí operando o transporte? Vocês sabem identificar aí o nome dessa figura, esse extra famosíssimo aí, o figurante praticamente, mas é um personagem terciário famoso da série clássica? Vocês lembram dele? Esse red shirt aí que tá com o Scott? Esse aí na hora que cantava num episódio que cantava. Não, esse não? Aí que você tá falando é o Riley, mas não. Ah, tá. Don't you understand? O Les, ele morre no episódio Obsession. Machine e depois volta, cara. Do nada aparece ele de novo lá figurante. Ai, adoro. A gente já fez um podcast sobre o episódio Obsession. É muito antigo já, de Sessão 31. É o primeiro podcast sobre um episódio da série clássica lá. É o Sessão 31 número 5, né? Lá de 2013, lá comecinho do ano, e lá eu comento sobre isso, né? Então, novamente, estamos aqui com o Leslie, né? Que é o ator, né, barra figurante, chamado Ed Paskey, né? Ele aparece em trocentos episódios da série clássica. Tanto que, né, morreu e voltou, assim. Não aceitou, não. Ah, não, tô de boa. Muito foda. Então ele aparece aqui nessa cena em que o Spock vai tentar descer o planeta lá. Eu acho curioso a rapidez com que ele se recupera da pinte vulcânica. É, mas se bem que dá um... Não, brincadeira. Dá um tempinho, né? Como é que chama isso em português? É nerve pinch, né? Em português eles chamam de... Como é que é? Pinça neural, né? Vulcana. Acho que é neural. Pinça neural vulcana, né? Acho que é isso. O termo original é o nerve pinch mesmo. Mas realmente, né? Eu nunca vi alguém se recuperar tão rápido do nerve pinch, cara, que nem o Leslie, né? Porque foi só o tempo... Ele já morreu, né? É, pra um cara que pode voltar dos mortos, né? O que é uma pinça vulcana? Né? Acho que isso aí explica muita coisa mesmo. Tá bem. Mas eu gostei muito dessa cena toda, cara. O Scott tendo que apontar um phaser pro Spock, né, cara? Muito legal, muito legal. E é legal que esse episódio, o Spock, ele usa a pinça mais de uma vez, né? Lá embaixo, quando ele vai descer, ele também usa num cara lá, num daqueles Denevans lá, né, cara? O Spock faz bastante coisa nesse episódio. Usa poderes aí, aparece com uma pálpebra mágica ao final também. Muito louco. Mas aí o Shatner não deve ter conseguido que o diretor do episódio não desse tempo de tela suficiente pra Spock. Então, uma coisa que eu li... Deixa eu comentar isso agora, Roberta, porque me lembrou do seguinte. Uma coisa que eu li nesse livro maravilhoso aqui, que é o Inside Star Trek The Real Story, é que o Gene Roddenberry, em dado ponto, isso aí foi na época já na metade mais ou menos de 67, né? Quando tava pra estrear mais pra frente ali a segunda temporada, o Roddenberry, ele mandou uma carta pro Asimov, né? Porque nessa época o Roddenberry e o Asimov eram amigões, né? Uhum. Aí ele mandou uma carta pro Asimov pedindo uma solução pra um problema, né, nesse caso, sobre o problema dos dois atores estarem brigando por atenção, né, que é o Shatner e o Nimoy. O Nimoy, cada vez mais percebendo que ele era muito popular entre os fãs, né, mais popular que o Kirk, ele começou a exigir mais, até porque era muito injusto. O Shatner ganhava muito mais do que o Nimoy. E ele era mais popular, então ele começou a usar isso como um leverage, manja, uma... Uhum. Enfim, como alguma coisa pra obter vantagem. Uma vantagem justa, na verdade, né? Claro. E ele queria mais tempo de tela, queria mais reconhecimento e tal, né? Financeiro também. Aí, meio que lá pra metade pro final da primeira temporada é quando começou essas brigas, né? Onde acabou o amor, entende? Aí começa essas rivalidades, né? Aí o Gene, né? Ouvindo reclamação daqui e dali, né? Recebendo o relatório do Bob Justman também, todo mundo enchendo a cabeça dele com isso. Ele mandou uma carta pro Asimov e o Asimov falou, deu uma sugestão. Colocar mais situações em que os dois interagem juntos e colocar situações onde o Kirk salva o Spock salva o Kirk, porque daí a percepção do público é que eles são um time e que daí o grau de importância, uhum, dos dois acaba ficando equivalente ou pelo menos discrepante, entende? Então, aí eu tava vendo no livro, eu pensei, bom, nesse episódio Operation Annihilate já tem uma puta participação do Spock no episódio, né? E de fato o Kirk vai lá salvá-lo, né? Tal, não é isso? Então, assim, quando o Spock acaba caído por conta da criatura, eu até pensei que esse episódio fosse depois da carta do Gene pro Asimov, mas pelo que eu vi pelas datas, eu fui verificar isso hoje, não, na verdade isso não tinha acontecido ainda. Ainda não tinham pegado essa, sabe, não tinha tido essa conversa do Gene com o Asimov ainda, né? Mas, uhum, é interessante ver que isso já estava acontecendo naturalmente. Os caras já estavam criando roteiros nos quais os dois, nesse caso aqui, o Kirk ajuda o Spock. Uhum. Aliás, eu aprendi muita coisa lendo esse livro. Cara, como esse livro é foda, cara. Fascinating. Bom, continuando aí, o Spock acaba convencendo a todos de que a melhor solução é ele descer lá pra verificar, pra pegar uma criatura com uma amostra. E eu achei bacana porque faz todo sentido, né? Ele fala, se eu já fui, uhum, infectado, não posso mais, não vai ficar pior. Pior que tá, não fica, né? Sim. Muito bom. Sim, fora que se ele é o mais capacitado, e de fato ele é o mais capacitado pra fazer, pra achar a cura, não faz sentido ele ficar parado, podendo procurar cura pra ele mesmo. Se ele consegue levantar e controlar, de certa forma, os espasmos lá e conseguir, né, fazer alguma coisa, os outros não conseguem. Ele é mais forte, ele é vulcano, né? Então nesse caso, a solução mais lógica, né? Como ele gosta de apontar sempre, né? Jim, this is ridiculous. I don't want my patients running around. He should be in bed. I'm in complete control of myself, Doctor. fact that I am here proves that I do not belong in bed. É, agora, sobre essa cena que tá ocorrendo aí, que a gente tá falando aqui na sala de transporte, cara, eu achei um momento meio, assim, ótimo de personagem terciário, assim, porque é o seguinte, ó, atrás do McCoy e do Kirk tem três red shirts, não tem? Vocês repararam isso aí, né? Aham, sim. Ó, o primeiro é o Leslie, o do meio é aquele Harrison, aquele que tava na ponte, cada um deles, ó, cada um desses aqui apareceu em episódio pra cacete da série clássica. E ali no canto, que tá atrás do McCoy, é o... Deixa eu ver o nome dele, porque eu confundo, sabe por quê? Ah, é o 20. 20. Por que que eu confundo? Porque é o seguinte, o 20 é interpretado por um ator que era figurante chamado Frank Da Vinci, né? Acabaram nem usando um nome novo pro cara, né? O que acontece? Quando ele aparece de red shirt, ele é o 20. Olha só que bagulho louco. Só que quando ele tá de gold shirt ou blue shirt, ele não é mais o 20, ele é o Brent, certo? Então o que acontece? Deram dois nomes pra ele em episódios diferentes, né? Olha que louco, nesse episódio aconteceu uma anomalia. O Brent e o 20 aparecem, né? Porque aqui nessa cena ele tá de red shirt, só que lá no laboratório do McCoy ele aparece de novo lá no laboratório, fazendo tipo... Ou seja, ali ele não é mais o 20. Porque como é que ele vai ser um segurança que tá no laboratório lá mexendo nas paradas? Mas tá certo, pagaram só uma diária pro ator. Cara, mano, é o cúmulo da... Vocês não entenderam, é que é um personagem com irmão gêmeo. Aí, ó. Ah! Boa, boa. Gostei da solução. Só pode, né? Mas tem as gêmeas da astrometria, da astrometria, da Astrometrics, do Voyager. Ah, como que é o nome delas? As irmãs Delaney Sisters, é verdade. Mas, cara, é isso. Eu não sei se somente nesse episódio acontece isso. Mas, cara, que bizarro. O mesmo extra fazendo dois personagens diferentes de fundo ali, cara. Não, muito louco. Aí atrás, né, então nessa cena você tem esses três, cara, que são grandes, assim, dentro de... Grandes, né? Nossa, grande. São figurantes famosos da série clássica, personagens terciários aí, como eu falo sempre, né? E no episódio, consta no Memorial Alpha que aparece também o Hadley, né? Que o Hadley é lá do Billy Blackburn, né? Quando ele aparecer aqui, eu vou comentar. Bom, aí o Spock... Um negócio que eu achei esquisito, né? O Spock desceu no planeta, ele tá com o parasita no corpo dele, e aí tem um Deneviano lá, e ele ataca o Spock, né? Fala assim, ué, mas por que que ele vai atacar, né? Se o cara tá... Eles sabem... Será que eles não sentem quem tem o parasita? Cara, é verdade. É verdade. É verdade, cara. Eu não tinha reparado nisso, hein? Nunca pensei nisso, cara. É verdade. Porque... Dentro da lógica, sei lá, de filme de zumbi, por exemplo, né? Essas coisas, né? Se você tá ali igual os caras, eles nem te enxergam, né? Nem vão te incomodar, né? Caramba, hein? Isso é um erro. Será... Deve ter um cheiro especial. É, vamos racionalizar isso, né? Se o cara tá controlando demais na mente dele, então aí acende lá uma... As anteninhas dos caras ficam ligadas, sei lá. Tem que ter uma explicação, né? Uma das coisas que eu acho interessantes nessa paradinha daí é o efeito Alien. Eu sempre fico pensando no efeito Alien. É. Tem um negócio que a gente não entende e não sabe como lidar e não sabe como curar. O que a gente faz? Leva pra dentro da nave. É verdade, né? E é tipo assim, vamos infectar todo mundo. E é numa merendeira, sabe, que ele leva, não é? Com caixa de ferramenta. Não, é uma merendeira da Barbie. Não, é engraçado. Uma merendeira com o pegador de salada. Isso. É, pra pegar a pizza, cara. Pô, eu falo pra vocês que me dá fome quando eu vejo esses parasitas aí. Ah, nessa cena quando ele entrega, ele tá ali no laboratório. Aliás, esse laboratório do McCoy estreia nesse episódio. Primeira vez que mostram. Que criaram esse cenário aqui, né? Laboratório do McCoy, né? Apesar que, atrás do... Nesse laboratório tem aquela câmara de compressão que já tinha aparecido antes na série, né? No Space Seed lá, o episódio do Khan, aparece essa câmara de compressão. Mas o laboratório em si aqui é o debut mesmo, né? E esse cara que aparece é um técnico, né? Que parece, deve ser dali da área área médica, né? Que tá em primeiro plano, ele é o Tenente Hadley, não é? Pelo que eu tô vendo, é, né? O Billy Blackburn, parece ele. Se não for, é um cara bem parecido. Agora, lá atrás, vocês estão vendo que tem um outro técnico lá atrás, de azul? Ah, tá. O que não, que não é o da Vince. É, esse não é o Vince. Esse é o Brent, certo? Esse, é. Segundo o Ricardo aí, é irmão gêmeo dele, provavelmente. Então, os caras agora vão tentar, né, fritar a pizza ali no micro-ondas, né? Porque eles vão tentar mesmo expor a altas temperaturas, né? Que aliás até não faz muito sentido, né? Porque depois o que eles estão dizendo, tá, mas e aí, se funciona na alta temperatura, vamos matar todo mundo frito lá dentro do planeta pra poder matar o bicho? Então, cara, quando eles começam a tentar explicar essa criatura, que eu acho que dá uma enrolada aí forte, né? Porque o Spock, não sei de onde que ele tira a informação, de que essa criatura ela é guiada por um todo, como se fosse parte de uma estrutura maior de outras criaturas que formam um ser de, sei lá, maior, né? É da onde ela tira a sua força, né? Ela retira a força de, como se fosse da conjunção de todos os outros seres que nem ele. Eu entendi isso, sabe? Eu não sei de onde que... dos seus poderes, eu sou... É, eu sou o Capitão Pizza, né? Mas o... Aí eu acho que... Eu não sei de onde que ele tirou isso, cara. O que ele viu ali nesse... Não sei. Aí depois eles vão tentando concluir... Talvez isso possa ser o elo que ele tem com a parte do parasita no corpo dele, né? É, vamos tentando racionalizar até onde a gente puder, né? É isso que a gente vai fazer aqui. Porque, cara, os caras, eles vão jogando. Porque, pra mim, essa parte só vai piorando, porque o Kirk mesmo fala, então eles existem diferente de qualquer coisa viva, matéria, não sei o quê, né? É, devem fazer parte de, de uma outra galáxia. O Kirk chega a falar isso, sabe? Da onde que ele... Porque eles começam a conjecturar de que a criatura não obedece às leis da física como nós a conhecemos, alguma coisa assim, né? Ah, sim, bizarríssimo isso. Então começa, sabe, eles vão tirando conclusão do bolso, assim, ó. Ah, acho que é isso. Ah, eu também acho que é isso aqui. Vai, né? Essa parte, pra mim, no episódio dá uma enrolada, assim, sabe? Assim, ó, eu não tenho a menor ideia. Vamos chutar um monte de coisa aí, quem sabe a gente acerta alguma nessa. As origens da Tecnobabble. Sei lá, né, cara? Apesar que não é Tecnobabble, né? Mas é Babble de outro tipo, né? De, sei lá, de Supposition Babble, sei lá. Planet by planet, from an entirely different galaxy. From a place where our physical laws do not apply. We may therefore find it difficult to destroy, Captain. But not impossible, Mr. Spock. Agora, eu lembro que o McCoy, em dado momento, ele fala, não sei se já passou, que ele fala assim que não existe explicação médica ou científica para a criatura. Eu pensei, meu, como assim não existe? Você não encontrou, né? Como... Isso, sim. Nossa, cara. E o pior é que, como no planeta Deneva todo, ou sei lá, como é que... Se eles foram pra Deneva no começo do episódio, porque estavam sabendo que estava se alastrando esses parasitas durante, assim, por vários sistemas. Uhum. Como que nenhum cientista em nenhum desses planetas, sendo que já faz mais de 200 anos, lembra disso? Dessa informação? Uhum. Faz uns 200 anos que essa porra tá se alastrando aí. Como que ninguém tem dados científicos sobre essas criaturas, né? Isso sim, aí. Assim que chegaram, tipo assim, supostamente, se bem que é bem rápida a infecção, né? Mas assim que chega, o cara ainda pode pedir ajuda, mandar informação, sei lá, né? Eu achei meio forçado isso aí. E outras coisas, daí pra frente que eu acho que dá umas forçadas grandes no episódio, né? Essas partes assim, né? Mesmo partes legais, a gente vai acabar discutindo isso na hora, quando chegar. Legal que o Kirk, no final de um dos atos, ele chega a essa conclusão aí, né? O McCoy fala, eu entendo sua preocupação porque... A sua afeição pelo Spock. Aí o Kirk, não é nada disso, não. Não é meu Spock, meu sobrinho, não. É que eu tô preocupado que eu vou ter que matar, de repente, 1 milhão de pessoas pra essa porra não se alastrar, né? Isso eu achei bacana, cara. Assim, o modo como ele fala é bem contido, é sutil. Essas partes de interpretação do Shatner que eu gostei muito na história, no episódio. Assim. Sim. E que é um dilema fudido, né? Puta de um dilema, né? Imagina. E acho que até o McCoy, que depois ele começa a questionar, ah, mas como assim matar as pessoas, não sei o quê. Ele diz assim, sim, mas esse negócio se alastra, parará. Então ele ainda tem que discutir a decisão, né? Bom, aí eles partem pra uma cena clássica de Star Trek, que é a reunião, né? Sem isso não é Star Trek. Vocês sabem disso, né? Temos que discutir tudo, né? Sabe o que eu tava lendo no memorial? Foi o seguinte, vocês sabem que tem uma cena cortada do Kirk conversando com esse sobrinho dele na ponte, o sobrinho dele com uma roupa de... vestido de comando, gold uniform. Uhum. Vocês já viram essa cena? Eu vi foto dele, mas eu nunca vi cena. Ah, não, a cena em si eu acho que ninguém viu, cara. Eu não sei se tem por aí, porque a cena mesmo filmada, né? Agora, a foto dessa cena tá fácil aí pra encontrar. E eu encontrei um site que, inclusive, tem a transcrição do diálogo. diálogo dessa cena toda aí. Ah, é? Segundo o que tem nesse diálogo é o seguinte: parece que o Kirk manda o sobrinho dele pra ficar com... lá é colocado como partner. Deve ser tipo um colega de trabalho do irmão do Kirk. É dito assim, tipo, Sam's partner. Tipo, o parceiro do irmão... Eu espero que seja um colega de trabalho mesmo, né? É, do irmão dele. E daí, é uma das curiosidades desse episódio, né? Você tem essa cena perdida aí. No Memorial, existe até um artigo lá sobre cenas perdidas. Cenas cortadas, né, na verdade. Cara, de todas as séries, né? Essa daí é uma delas. Meu, mas por que ele mandaria pra um amigo do pai, não pra família do moleque? Assim, vou te empurrar pro primeiro infeliz que eu me lembrar. Imagina, às vezes é só um colega de trabalho lá, tá de boa. Você pega uma bucha dessa, né, cara? É. Não, é que nem não quero essa porra, não. Quero não, mano. O Worf em algum momento achava que ia morrer, agora não lembro em que episódio dele, aquele que ele quer se matar, né? Ethics. Aí chama a Marina Sirtis e ele diz assim: pô, Diana, fica aí com meu filho. O cara não fez nada. Sacanagem, né? Uhum. Presente de grego, né, meu? Nossa, ainda mais o uhum. Alexander, né? O Alexander. Sim, a criança mais chata do planeta. Dos planetas da federação. Dos planetas. É, mas essa reunião foi legal, cara. Os caras ficaram discutindo. Cara, qualquer conversa sobre dilema moral e ético, cara, é muito bom. Star Trek, no geral, é, né, cara? Eu gosto muito disso em Star Trek. Não que todo episódio tenha que ter, mas isso é bacana, né, cara? Killing 5 people saves 10. It's a bargain. Is that your simple logic, Mr. Spock? I will accept neither of those alternatives, gentlemen. I cannot let this thing expand beyond this planet. Nor do I intend to kill a million or more people to stop it. I want another answer. Eu acho legal essa cena do eles se reunindo no quarto do Kirk, né? Eu acho legal porque o Kirk dá uma solução, né? Uma ideia do que pode ser usado, né? Pra curar tanto o Spock quanto o... Aí você vê que o Kirk não é aquele cara, o tipo capitão, que é só músculo, né? Não, mas o cara também é muito inteligente, não, mas, né? Mas aí que tá, cara. Esse é um dos misconceptions que muita gente tem. Kirk, ele é o contrário disso. Tanto é que na época... Ele é um nerdão, né? É, na época da academia. Ele era um nerd, né, cara? É engraçado, tem uma galera que... Eu não sei se foi um vídeo que eu vi, acho que foi, de comparação tipo Kirk e Picard, né? O Kirk é o oposto do Picard mesmo. O Picard na academia, ele era ele era de briga, sabe? E o Kirk na academia era o oposto. Ele era o cara que era cerebral, tal, enfiado nos livros, né? Então, eu acho interessante isso, essa troca que há, né? Mas a gente vê em cenas como essa, e não só essa, na série clássica inteira, que o Kirk toma decisões fodas, assim, tipo, racionais. Né? Ele tem ideias fodas, ele realmente... Claro, senão ele nem seria capitão, né, da Frota Estelar, se ele fosse um burro. Então, Ricardo, mas ó, apesar de que o Kirk foi o cara que teve a ideia da luz, né, você quer falar nisso? Sim. Apesar disso, que foi legal mostrar esse lado do Kirk mais, né, cara, um cara mais brilhante, por outro lado, pra mim isso meio que trabalhou contra o McCoy, porque como que ele não teve essa ideia, ou como que aqueles 14 laboratórios... Cara, o Kirk em dado momento lá, um pouco antes, ele falou que tem 14 laboratórios científicos na Enterprise. Como que ninguém teve essa ideia, entende? Eu acho muito bizarro isso, né? E como que em 200 anos desses parasitas por aí, cara, como que ninguém em lugar nenhum teve essa ideia, né? Então, não sei, cara. Funciona pra... Fica mais explicadinho. Não é meio forçado isso daí? Fica. Pra mim, principalmente por esse negócio. Tipo assim, há 200 anos esse negócio vai exterminando um monte de planeta e ninguém teve a ideia de ir ali num planeta que já morreu tudo pra ver o que sobrou. É. Pra ver o que fez. Que foi e não conseguiu voltar. Né, cara? Não, mas mesmo que não consiga voltar, tipo assim, o cara, ele manda os dados, né? Uhum. Tipo assim, ao longo da pesquisa dele, ele vai mandando os dados. Pra mim, tipo assim, no primeiro planeta... Deve ter um database aí, em cada planeta. Sim, e cara, o primeiro planeta que aconteceu um negócio desses... Você tem registro. Tipo, manda uma nave pra ver o que aconteceu. Tem? Tipo assim, uma população inteira foi dizimada, sabe? Não é como... 10 pessoas morreram. Não. E não aconteceu de uma hora pra outra, tá? Anos acontecendo, né? Isso. Então é meio bizarro, né, cara? Esse episódio, na verdade, ele tem vários furos, se for ver. Só que ele é legal, a gente acha divertido, né? Os personagens, as cenas, sei lá, os diálogos, né? Mas na real, ele tem muito furo nessa questão toda aí. Ele funciona muito bem se você não ficar olhando demais de perto pros esses detalhes, entende? É que a gente aceita os furos quando a história em geral é boa, né? Exato. Essa história é boa. É, exatamente. é bem contada, o episódio tá todo redondinho. Todo redondinho, não, né? Redondinho seria se ele não tivesse furo. Mas assim, ele tem um ritmo legal, ele vai te levando pela história, até tu descobrir qual é o mistério. Então, tipo assim, tá, a gente aceita os furos, mas eles estão aí. É o que a gente já falou outras vezes em outros podcasts, né? Eu também sou assim, eu penso que eu não me importo tanto assim com o furo. Eu falo dos furos, mas não é que eu me importo com eles. Pra mim o que importa é a história ser boa, né? Cenas legais, personagens, ritmo, né? Drama, tudo isso tem aqui, cara, né? Muito bem, inclusive. Então, vamos de boa. Essa cena que eles vão lá, fazem o teste na criatura, com esse teste da luz, e a criatura realmente ela se dissolve praticamente lá, né? Agora, o que eu achei que foi, putz, acho que a pior coisa do episódio, que na verdade também serviu para criar uma das melhores cenas dele, né? Melhores momentos da série, talvez, é como que os caras fazem o teste no Spock sem saber de nada. Aí depois chega a Chapel, acabou de chegar aqui o resultado final do não sei do que, uhum. Cara, não podia esperar um minuto. Vamos cegar o ridículo. Não, cara, é ridículo. Não, essa parte eu também fiquei tipo, caralho, meu, como assim? Eu não vou analisar os resultados, sabe? Eu só vi que matou a criatura, isso que não importa, né? É, tipo assim, tá, essa vacina daqui mata ali no Petri Dish. Então vamos botar essa mesma, não vamos nem testar pra ver se qual foi a concentração, qual é a concentração que tem que usar. Não, não precisa. Mesmo tendo medo de testar, não vamos testar. É, e uma coisa que talvez, que eu acho que faria com que fizesse melhor sentido e que ficasse mais natural isso, é se eles tivessem algum elemento na história em que o tempo está acabando, tem que fazer isso agora. E não tem isso. Não tem um clock ticking assim, né? Tem alguma coisa assim que tem que ser agora? Não tem. Não tem. Nem... Não, porque as pessoas não morrem. É, as pessoas não estão. Tipo, quem tá estável, tá estável. Só se você lutar contra que você morre que nem a mulher, a cunhada do Kirk, né? Então, não tem isso. Se tivesse algo assim, poderia justificar essa pressa toda. Mas não tem, ficou. O pior de tudo pra mim é que ficou a ideia de que o McCoy é um descuidado, sabe, um cara despreparado, entende? E... É verdade, porque basicamente agora a gente analisando desse jeito, ele só fez merda. Ele só fez nesse episódio. Tipo assim, ele não descobriu a cura, quem descobriu foi o Kirk. E aí quando chega pra testar, ele vai dizer, ah, vamos lá. Na hora que ele tem que ser o médico, ele não é, né? É. Não é aquela coisa, eu sou um médico. Não, você não é um médico. Nesse episódio você não foi. Foi ridículo, né? Aquela hora que o Kirk no final, que é uma cena bonita, né? O Kirk assim, McCoy, não foi sua culpa. McCoy, não foi sua... Na verdade, foi pra caralho a culpa do McCoy, sim. Foi totalmente. Exatamente. Foi sim. O Kirk que tava sendo bonzinho, tinha que falar, ai, McCoy, você só fez cagada, hein? Mas era pra falar assim, você é um incompetente. Você cegou, meu, imagina você cegar uma pessoa por uma negligência, sei lá, um descuido. Cara, é porque o Spock na série clássica sempre vem com um negócio, uma mágica, um poder vulcano mágico, né? Que salva ele. Uhum. Mas se não fosse isso, cara... Meu, caramba, né, meu? McCoy nessa daí ficou feio mesmo pra ele, né? É. Apesar que a consequência disso são cenas que são tocantes, né? Quando o Spock pensa que tá cego, quando a gente, né, todo mundo pensa que ele tá cego. Porra, dá mó dó dele, né, cara? Esse episódio me lembra muito isso, a dó mas, que dá. Gente, tudo isso poderia ser evitado, dizendo, tipo assim, ah, tá, agora... Puta, sei lá, sabe, até a análise do resultado, eles podiam ter, tipo assim, ah, olha só, a gente viu agora aqui com o Spock, sei lá, matou o bicho, mas com o teste no Spock a gente percebeu que pode diminuir, por exemplo. Então, tipo assim, não teria sido que poderia ter evitado com o Spock, entendeu? Mas, tipo assim, que a partir da experiência do Spock, eles vão conseguir diminuir a taxa. Ah, sim, verdade. Podia ter feito uma coisa assim. É verdade, seria muito mais justificável, não ficaria feio pro lado do McCoy como ficou. Sim, e ainda o Spock teria feito como se fosse um sacrifício também, sabe? É verdade, Roberto, seria tipo uma coisa meio a lá... Que nem Ira de Khan, assim, sabe? Fez um sacrifício. Sim, foda. Isso. E não tinha jeito mesmo, né? Porque até então só tinha aquela chance. E se tivesse aquilo que a gente tava falando sobre algum elemento de tá acabando o tempo e... Mas não tem nada disso, cara. Nada disso, né? Você tem a que parte... Que eu até vou dizer que eu acho muito bom, sabe? Um episódio que não tenha essa, o relógio contra ele, sabe? Porque acho que é tão... Todo episódio, né? Todo manjado, episódio. Né? Ah, mas sabe o que eu acho? Que em Star Trek, apesar disso ser manjado, eu acho que até que eles conseguem variar muito em como fazer isso, sabe? Você pode reparar que esse lance do Time is Running Out em Star Trek... É, cara, como são diversas situações bizarras em vários episódios das séries, eu acho que eles conseguem, de maneira geral, variar o tipo de urgência que eles estão tendo, sabe? No geral, lógico que existem os clichês, e os clichês são vários, mas aqui, nesse episódio, eu acho que tinha que ter, cara, porque do jeito que ficou, né, ficou furado. Fazer o teste no Spock, assim, sem testar direito, cara. Quando eles já sabiam que ia cegar, eles sabiam. Lembra que o McCoy falou, ó, não sei o que, mil velas, não sei, como se fosse não sei quanto, você vai queimar seu nervo óptico. Quer dizer, já se sabia disso, já se sabia. Aí o Spock, não, mas lá embaixo ninguém vai ter acesso a óculos. O Spock também, racionalização idiota, né? Não, ninguém vai ter acesso a óculos, então eu também vou ficar sem usar aqui também, porque tem que ser as mesmas condições. Mas, porra, você tá testando, você não pode colocar um óculos, entendeu? Aí depois você vai aprimorando, aperfeiçoando a técnica, né? Você não precisa chegar aí do nada e meter a mão no fogo, só porque lá tá todo mundo assim. É meio, né? É, é muito furado. Eu acho que de todas as vezes que eu vi esse episódio na vida, essa foi a que eu mais reparei isso daí. Eu acho que nas outras vezes eu não tinha reparado tanto nessa furada mesmo desse final pra criar essas cenas de drama, né? Apesar que as cenas de drama são boas, cara, isso que é foda. Realmente, você fica com dó do Spock, cara. Meu, eu sempre te sinto muita dó do Spock nessa cena que ele tá andando e tropeça na... Sabe, ele bate na mesa. Ele... Puta, cara, você fala, nossa, o Spock tá cego, caralho, porra. Eu queria ver, termina o episódio e fala assim, então, o Spock recuperou a visão. Ah, que legal, fala assim, mas ele tá com vários cânceres de pele. Ai, que merda. A luz ultravioleta, ela é usada pra... Porque não, depois, quando chega o relatório, falam que a luz ultravioleta é a que mata parasita, né? E a luz ultravioleta, ela é usada em laboratórios, assim, pra fazer descontaminação, asepsia de local, né? Porque ele mata os micróbios, né? Será que é a luz ultravioleta que eles usam naquela câmara da sensualização de Enterprise? O banho do gel... Banho de gel, cara, né? Vocês estão muito contaminados. Em vez de fazer vocês passarem gel, vocês vão para uma piscina de gel e vão fazer uma luta. Olha aí, ó. Sim, outro dia eu postei alguma coisa. Vamos melhorar Enterprise, cara. Gostei da sugestão. Postei uma reportagem sobre... Um texto, na verdade, né? Sobre a hipersexualização da 799 e tal. E daí um conhecido meu, um amigo meu, dizia assim... Ah, porque agora lembrou dessa câmara de descontaminação da Enterprise. E dizia assim, você parece banheiro do Gugu. E agora que tá falando do negócio da briga no gel, perfeito. Isso aí é a Star Trek Enterprise versão XXX, né, cara? É. Tem que brigar no gel pra se descontaminar. Ah, né? Imagina isso. Porque a atual é só XX. É, só dois. Mas, ó, voltando aqui na cena, cara, eu acho que uma das melhores aqui dessa parte é quando o McCoy fala todo, sei lá, cara, ele tá mal com a informação que ele pegou. Não, mas é que só esse espectro de luz já precisava, porque pra eles é fatal, não sei o quê. E aí, né, eles se dão conta, né, o Spock tá cego por causa de um descuido desgraçado, né. Aí, nisso, a primeira coisa que o Spock fala, cara, meu, eu acho emocionante. O que ele fala? Ele fala, interessante, assim como cachorros, né, tem sensibilidade a só um determinado... Aliás, tem sensibilidade a vários tipos de som que eles conseguem ouvir, os humanos não. Essas criaturas, no caso, é com a luz, né? Quer dizer, o Spock, ele tá sendo lógico, sabe? Ele tá... Por mais que ele talvez esteja sentindo por dentro, cara, a perda que ele sofreu, mas ele não tá vendo isso agora. Ele tá vendo a curiosidade científica da coisa. Meu, ele acabou de ficar cego. Ele tá falando sobre... Ele tá fascinado com a curiosidade científica do... Meu, essa cena eu acho muito foda, cara. O Nimoy aqui, cara, é de bater palma, eu acho, cara. Verdade. Interesting. Just as dogs are sensitive to certain sounds which humans cannot hear, these creatures evidently are sensitive to light which we cannot see. You're telling me that Spock need not have been blinded? Você consegue imaginar o Dr. Phlox dando uma vacilada dessa? Eu não consigo. Porra, cara. Não, imagina o Doutor Holográfico. Nossa, o Doutor Holográfico ia gritar com uma coisa aqui. Ia ficar louco. Sai da minha sick day. É. Próxima cena, cara, é a cena que eu quero comentar, porque é o seguinte. Depois que eles se deram conta desse espectro de luz e caramba, então qual que é a solução? Irradiar o planeta com essa luz, né? É, qual que é a luz mesmo, Ricardo? Ultravioleta. Ultravioleta, né? Aí, na versão original, né? A versão que importa, no final das contas, né? Porque eu vou fazer uma crítica pesada aqui. É que eles falam dos satélites que vão ser colocados, né, em órbita aí pra fazer essa irradiação. E eles só comentam. Na época eles não fizeram efeitos pra isso, né? Os satélites são apenas mencionados, né? É mostrado que eles vão ativar, mas não é assim, no console, não é mostrado. Na versão remastered, cara, que efeito especial tosco que fizeram esses satélites. Aquele efeito digital artificial que envelheceu, acho que na hora que os caras viram já envelheceu, sabe? Cara, mal renderizado, parece um... Eu vi hoje o cara comentando no Facebook lá, porque eu fiz um post metendo pau, cara, caramba, parece um lance poligonal de videogame dos anos 90, né, de 95. Meu, horrível, cara, horrível. Vocês não sentiram essa discrepância quando vocês viram ou não? Nessa cena que mostra o satélite? Eu não. Não? De boa. Sabe o que que é? Tipo assim, tá, tudo bem, claro que dá pra ver, sabe? Olhando assim, dá pra ver que é bem tosco. Mas eu acho que quando eu tô assistindo a série clássica, pra mim é tão natural esperar a tosquice absoluta. Não, mas... E daí, tipo assim, eu olhei pra aquilo lá, eu olha que bem feitinho pra série clássica. Claro que depois tinha tá, ok, 2006 eles já tinham possibilidade de fazer alguma coisa muito melhor, mas tipo assim, o planeta tá tão bonito lá embaixo, a Enterprise tá tão bonita, sabe? E daí tá, eu fiquei contente assim com a cena. Cara. E aí eu achei tão engraçado a tua raiva no coração. Nossa, assim. Na alma, no coração. Eu não acredito em alma, mas na alma, no coração. Nossa, cara, pensei, meu. Não, meu. Pra que inventa essas. É. Eu comecei a criticar, meu, pra que inventa essas merdas de remaster, de enfiar efeito especial novo? Não, cara. Deixa do jeito que era mesmo, cara. Porra, que. Cara, coisa mal. E outra, o que eu fiquei mais irritado, acho que não foi nem tanto. Lógico, com efeito em si, com certeza. Mas é que o design desse satélite, ele não parece em nada com o design de algo da série clássica, algo que o Matt Jeffries desenharia, ou que o Watchang, lá que eu comentei, o Watchang desenharia, né, não parece que você não consegue imaginar que na Constitution tem isso dentro dela, sabe, não casa, não tem, sabe, nenhuma ligação de design de estilo, cara, eu achei a coisa mais grotesco mesmo, detestei isso aqui. Raiva define. Não, pior que assim, não, que você quando aproxima, vê, você realmente vê que é bem CGI mesmo e tal. Mas eu gostei da cena da Enterprise abrindo a comportazinha lá e soltando satélites, os 210 satélites, como o Sulu falou, pra irradiar. Eu gostei do efeito, né, que fizeram da Enterprise orbitando e soltando como se fossem mísseis esses satélites. Não, então, né? O conceito... Mas que eles estão bem CGI mesmo, e isso, quando ele aproxima, dá pra ver mesmo. Então, como você falou, o conceito eu acho legal, porque afinal de contas é descrito em diálogo, isso aconteceu, está acontecendo, a diferença é mostrar, legal, imaginar a cena, nossa, imagina a Enterprise lançando os satélites, porra, bacana, mas imagina isso bem feito. Imagina isso, feito com critério. Imagina você vendo esses satélites, além de parecerem realistas, eles têm um design que parece mesmo que é do Matt Jeffries ali, sabe? Da galera que. Daquele desenho daquela época, daquele estilo da série clássica, entendeu? Mas não é, cara. Não é, sabe? É uma coisa discrepante até no design, cara. Até nas cores, cara. Nossa. Meu, você consegue imaginar que tem 210, Ricardo, é isso? Isso. Vocês conseguem imaginar que dentro dessa Enterprise aí tem 210 dessa porra aqui? Cês, não, dá pra imaginar não. Isso? Pô, não. Não, não tem a menor chance. Cara, nossa. É, nota de repúdio aqui, na boa. It's a É, porque isso daí seriam probes, né? Ou seriam satélites mesmo? Eles usam o termo satélite. Satélite. Satélite. É. E nem faria sentido, né, eles carregarem 200 satélites dentro da nave. É, mas a não ser pra uma missão específica, né? É, até aí a gente pode deixar pra lá, porque isso aí foi escrito mesmo lá nos anos 60, sobre a ideia dos 200 satélites, né? Agora, você mostrar um efeito tosco digital, e ainda com um design que não tem nada a ver com a série clássica, pô, tá aí... Ele podia ter um designer do Nomad. É, se fosse uma pegada, exato, uma coisa meio nômade, por exemplo, né? Ah, ou que nem, por exemplo, aquele reator, o reator de dobra mesmo, que é mostrado na engenharia, aquele design do reator, sabe? Alguma coisa assim, cara. Agora, isso aqui? O que, que é isso, cara? Essas cores aqui, o que é isso? Ah, não, não. Vamos pular disso daqui. Deixa eu tirar dessa cena aqui. Eu fico olhando pra isso passando raiva, cara. E pior, né? Que a inserção dessa cena digital, ela cortou... Eu fiz essa comparação no vídeo de comparação entre o original e o remastered. Tem lá como você ver como é que ficou a comparação mesmo em tempo real, né? Pior que essa merda de satélite, ele come um pouquinho de tempo das criaturas, das pizzas aí coladas na parede, entendeu? Então, assim, E que não, também não é muito melhor, né? Vamos ser bem sinceros, né, Valdomiro? Não é uma perda muito grande. Eu curto, eu sou fã. Eu sou. Tá bem. Bom, aí as pizzas vão caindo no chão, um crime, nossa, caindo no chão assim. E elas vão se dissolvendo e evaporando, né? Ele vai terminar esse podcast e vai correr pra cozinha. Com certeza. Fazer pizza de micro-ondas. Pra ver se encontra alguma meleca pra ele. Veja a hora de derreter um queijo com molho de tomate em cima, assim, fazer igual esse negócio. Quero ver, posta fotos. Ô, boa, hein? Vou fazer isso um dia ainda. Vou fazer. Em homenagem. Postar no Instagram aí, pro pessoal seguir no Instagram aí. A Uhura fala, estão morrendo, não sei o que, as paradas estão morrendo, tudo certo, né? E o mais legal é que é em seguida, né? Que daí o Spock entra com tudo na ponte. Não, antes disso, vamos comentar aquilo que eu tinha falado antes. O Kirk falando Bones, né? Não foi sua culpa, né? É, tirando o lado de que na verdade foi culpa mesmo, o McCoy é incompetente do caramba nessa história, eu achei muito bonita a cena, cara. O Kirk falando, sabe? Um amigo, né? Querendo confortar o cara, mesmo sabendo que na verdade é culpa dele, entendeu? Uhum. Achei muito legal o close no Shatner, a interpretação do Shatner, sabe? O McCoy não aceitando, né? Porque a impressão que dá é que o McCoy sabe também que a culpa é dele e que daí ele tá se sentindo totalmente culpado, né? Então, achei uma cena bonita, a música, da hora mesmo, cara. Gosto muito. Tell Spock. It worked. Yes, Captain. You'll be happy to hear that. Bones. It wasn't your fault. Essa é a última cena, né? Então, cara, é muito legal, né? O que vocês acham aí desse desfecho, né? Porque o diálogo todo é muito bacana, né? É aquele finalizando com humor, né? Eu gosto também desses finais mais felizes, assim. Eles terminam numa nota feliz. Eles terminam numa nota feliz, só que é o seguinte, tem episódios que essa nota feliz acaba sendo meio forçadinha, né? Uma piadinha meio forçadinha. Essa daqui eu achei excelente, cara, assim. Nossa. Todo o diálogo, os três aí, tá ótimo. Tá muito legal. Porque o Spock volta a enxergar, porque eles têm uma... Os vulcanos, né? Você quer dizer. Os vulcanos têm uma córnea, uma segunda córnea, assim, né? Que protege... Na verdade, eles chamam de eyelid, né? Eyelid é pálpebra, né? Uma segunda pálpebra. Uma segunda pálpebra, desculpa. É uma herança, é um traço hereditário, por causa que em vulcano, eles planeta com muita incidência de sol, de luz, essas coisas, e desenvolveu essa segunda pálpebra. Né? E essa segunda pálpebra, eu lembro, eu vi esse filme, né? E depois eu, há muito tempo, muitos anos depois, eu li aquele O Mundo de Spock, né? Que a Aleph trouxe, né? O Spock's World, né? Esse é um isso. Livro... A história, assim, né? Meio que é meio forçada num sentido, assim, né? Que meio que no final fala que o Spock e os familiares, eles têm um parentesco com a T'Pol, né? Não, com a T'Pol, né? T'Pol. Né? Sim. É que ele fala. Mas nesse livro ele conta meio desde de Vulcano na época das cavernas, como que ele foi pras tribos, essas coisas, e fala desse traço, né? Uma tribo tinha essa segunda pálpebra, uma outra tinha uma capacidade telepática maior, né? E aí que começou a se formar os vulcanos quando essas tribos começaram a ter miscigenação, né? Nossa, que legal isso aí, cara. Esse foi um conceito interessante, né? Ao invés de fazer vulcano, todos eles são poderosos porque sim, na verdade miscigenação com tribos diferentes com diferentes poderes, vamos dizer assim, e características físicas, né? Uhum. Muito bacana. É aí que eu lembrei disso assistindo esse episódio. E outra coisa também sobre esse lance da segunda pálpebra vulcana, isso foi falado novamente, vocês devem lembrar, lá no episódio The Forge, né, da quarta temporada de Star Trek Enterprise, né? Quando eles vão pra Vulcano, né? E daí eles estão naquele... Tem que atravessar aquele desertão, né? O deserto que é chamado de The Forge, né? Que seria a fornalha, né? E daí nesse deserto, como é extremamente quente, é vulcano, então já é extremamente quente, e esse deserto é pior ainda. Aí naquela cena que tá o Archer e a T'Pol andando por lá, o Archer tá de óculos escuros, assim, né? Pra aguentar o sol. Aí em dado momento ele pega e vai, tira o óculos e fala, T'Pol, usa aí você e tal. Eu não lembro se era pra revezar, mas ele entregou pra ela. Aí ela fala, não, não preciso, capitão, porque nós vulcanos temos uma segunda pálpebra, ou seja, referência direta a Operation Annihilate, assim. Mas aí nesse sentido, eu entendo até o Ricardo tinha falado antes em duas córneas. E faz muito mais sentido duas córneas do que duas pálpebras, porque a pálpebra tem que estar fechada pra proteger o olho. É, mas a córnea você vê tá que lá. É, então, talvez, cientificamente falando, seria mais apropriado se fosse, né? Só que o termo que eles usam é eyelid, né? No original. Você pega o original, é eyelid. E eyelid, a tradução é pálpebra, né? Exato. Então, mas tu vê que eles pegaram. Tipo assim, a explicação em geral poderia fazer sentido, só que não faz. Tipo assim, no caso do Spock, especificamente, faz sentido porque ele fechou o olho. Então é claro que uma segunda pálpebra poderia ajudar a proteger o olho. Mas no caso da T'Pol, não. É verdade, né? No caso da T'Pol, não. Só se ela piscar com muita frequência, vai protegendo? Sei lá. Não, mas... É, realmente é meio bizarro, né? Realmente é meio bizarro. Não faz tanto sentido, né? Mas foi legal lá nesse The Ford, a referência, né? A referência foi boa, né? De qualquer maneira, né? Sim. Agora sim, a piada ao final aqui é bacana, né? O McCoy fala baixinho, mas aí é bacana quando o Kirk fala, você pensou tanto nos olhos que esqueceu das orelhas vulcanas, né? Aí o Spock dá essa quase risadinha virando a cadeira, muito legal. Essa cena é bacana, só que tem uma coisa que me incomoda um pouquinho. É, veja bem, o Kirk fazendo piadinha e terminando num clima bacana, o irmão dele morreu, né? É verdade! E a gente não sabe irmão, o que aconteceu cunhada. Com o sobrinho, né? Oi? E a gente também nem sabe o que aconteceu com o sobrinho. É, pois é, cara. Pois é. Então, talvez aquela cena que foi cortada do sobrinho dele vestido de Capitão Kirk, vamos dizer assim, fosse pra terminar o episódio também. Não sei, né? Uhum. Como é que... Em que momento que se encaixava aquilo. Mas a questão ele é, ainda tá pensando aí, assim, cara, eu vou ter que criar esse moleque, cara. Deixa eu fazer alguma... Preciso de outra coisa pra distrair minha cabeça. Vou fazer uma piadinha. Ó, o melhor final pra esse episódio seria o seguinte. Rola essa piadinha do jeito que ela tá aqui, mais ou menos. Aí, em seguida, o Kirk sai da ponte e vai na enfermaria ou nos aposentos dele. E tá o sobrinho dele chorando. Meu pai morreu. E termina numa nota triste. Porque deveria ser, cara. Morreu o irmão do Kirk, entendeu? Mas sabe o que eu acho? Eu acho que na série clássica tinha tanta gente que morria. Tipo assim, é engraçado isso. Eu tava ouvindo um podcast e os caras falando sobre isso, sabe? Tipo assim, que eu acho que a medida... Eles supondo, assim, que à medida que o tempo passa, a civilização, ela vai ficando mais... mais avessa aos riscos, né? E aí, de fato, se tu vai começar a enxergar, tipo assim, a série clássica, tipo, todo episódio morre alguém, eu acho. Ou sei lá, cada dois episódios morre alguém. Sei lá, muita gente que morre na série clássica. E ele tá se lixando, sabe? E aí chega lá já no TNG e morre uma pessoa. E aí, bah, é uma função, né? Pro Picard começar a escrever a carta. E aí as pessoas pedem, a carta tá pra família. E aí ainda ficar recebendo liçãozinha de moral do Q. Quando ele diz assim, tá, cara, mas tu precisava me matar um monte de gente numa tripulação pra dizer pra fazer o teu ponto, né? Então, tipo assim, é muito diferente, sabe? Eu acho que, sei lá, acho que eles encaram de uma forma diferente, talvez, a morte. Então, mas ah, tá, sabe... morreu. Não, eu entendi o que você... Faz sentido, com certeza, mas se não fosse tão pessoal o negócio, eu acho. Pois é. Até porque na história, veja bem, o roteiro original não tinha irmão do Kirk. Aí foi incluído no roteiro a versão na qual temos o irmão do Kirk. Pra que ele tá na história? Pra ter mais drama, pra deixar mais pesado pessoalmente pro Kirk. Aí você termina como se isso não importasse, pra mim é meio... Parece que, tipo, só serviu ali no começo pra deixar todo mundo tenso, o telespectador. Nossa, morreu o irmão do Kirk. Aí depois acaba, ah, foda-se. Pô, se fosse pra falar foda-se, pra que colocou o cara na história? Foi só pra ter aquele momento ali de preocupado que morreu o irmão do capitão? Mas só no começo? É verdade. Então é só por isso que eu fico meio... Mas, né, cara, é... Enfim. Please don't tell Spock that I said he was the best first officer in the fleet. Why, thank you, Dr. McCoy. You've been so concerned about his Vulcan eyes, Doctor. You forgot about his Vulcan ears. Acabando o podcast hoje, vamos partir primeiro aqui para considerações finais, né, de Operation Annihilate. Então vou começar com você, Ricardo, vamos lá, para fechar aí. Cara, eu sempre gostei muito desse episódio, ver ele de novo é muito gostoso. Aí a gente para prestar atenção nos detalhes, ver ele remaster, tirando a parte que você odiou do satélite. Cara, e assim, é uma história muito gostosa de você acompanhar, né, desse episódio. E pensar que você vai terminar essa temporada com uma puta de uma história, e o primeiro episódio da próxima temporada também é foda, né? Se bem que a gente uma coisa que tem que ser bem dita é o seguinte, o próximo episódio, ou melhor, pro ouvinte aí, de repente não se ligou ainda e tal, eu, quando coloco o número dos episódios, eu sempre considero a... como é que se diz? A de produção. A ordem de produção, não de exibição, né? Por que que eu faço isso? Porque todos os compêndios, né? Inclusive esse compêndio que eu tenho aqui, ele também considera a ordem de produção pra colocar a numeração dos episódios. Então, sei lá, no Memory Alpha, né? Quando a gente fala de Star Trek de uma maneira mais olhando historicamente, né? Analisando a série, normalmente eu vejo que esses caras, né, pessoal, sempre considera a história de produção, né? Vale a ordem de produção. O que vale a ordem de produção, né? Então, cronologicamente, é dessa forma que se vê, né? E é por isso que eu adoto isso aqui também. Então, na verdade, o próximo episódio não é o Mock Time, né? O primeiro da segunda temporada é o Cat's Paw, né? Mas se fosse ver a ordem de exibição original, o próximo seria o Mock Time, né? Que é como tá no Netflix. Exatamente, isso. É como tá no Netflix. Então tem que tomar esse... Talvez muita gente não tenha se ligado disso, mas é só, Memory Alpha, qualquer site, é fácil de verificar a ordem de exibição versus a ordem de produção. Tá certo que na época que eu assisti, eu não tava nem ligado nisso, né? Que você sabe como que a manchete passava, né? Não, então, então o que acontece? Eu só fui passar a me ligar também depois que eu adquiri esse livro aqui, né? Porque, cara, depois que eu adquiri esse livro, foi tipo meio que um divisor de águas pra acompanhar a série clássica. Porque aqui, cara, tem até essas listagens dos personagens meio terciários. Eu falei, nossa, cara, tem muita coisa pra prestar atenção que eu nem imaginava, entende? Roberta? Eu não tinha reparado que tinha tantos furos, já tinha reparado vários furos, não tinha reparado que tinham tantos quanto a gente conversou aqui, mas continuo gostando muito do episódio por todos os motivos que a gente já expôs, que sempre vai ter um outro furo, mas que quando a história é boa a gente não se importa. Eu gostei de ver sempre, também assim como vocês, eu sempre gosto de ver essa Enterprise bonitona, assim, porque, claro, a primeira vez que vi esse episódio ainda não era remasterizado, faz um milhão de anos atrás, e aí eu era super, sei lá, era super mais tosco o planeta, sabe? Tudo mais tosco, assim, eu acho bonito, sabe? Ver um planeta bem parecido com a Terra, com uma Enterprise por cima. Ai, que nos dera chegar lá. Mas enfim, um episódio legal, eu gosto de assistir, é uma história bem, bem bonita. E é isso. Adoro esse episódio, os personagens, o trio, né, cara? Uma coisa que eu não comentei, mas que eu queria ressaltar, é que, considerando tanto a ordem de produção quanto de exibição original, é curioso notar que o Kirk, logo em seguida, né, em dois episódios na sequência, ele passou pelos, sei lá, talvez os momentos mais difíceis da vida dele na TOS, né? Porque o episódio anterior a esse é o City on the Edge of Forever, né? No qual a gente vê aquele momento traumático do Capitão, né? De deixar Edith Keeler morrer lá, né? Que é muito lembrado, tá um momento icônico da franquia toda, do Kirk e tudo, né? E logo em seguida a gente tem esse episódio no qual morre o irmão dele, né? O sobrinho fica lá sozinho, essa porra toda, né? Então eu fico pensando que, será que os roteiristas lá, o Gene mesmo, os caras estavam querendo ir um passo além, vamos fazer o Capitão sofrer mais, né? O Brian must suffer, não, Kirk must suffer. No final da primeira temporada da TOS é Kirk must suffer, verdade, né? Então eu fiquei pensando muito nisso, achei legal porque acaba sendo um desenvolvimento do personagem, assim. Né? Você pega o Kirk do final da primeira temporada, ele já passou por coisas. E assim, esse episódio, enfim, muito bom. As situações, o drama dele é o drama em si das cenas e tal, as coisas que são criadas ali, que a gente viu, coisas artificiais que não fazem muito sentido, assim, no que diz respeito aos parasitas e como que eles foram lidados aí nesses anos todos que eles estão causando essa loucura em massa em vários planetas, né? Não faz tanto sentido, sei lá, é meio difícil de conceber como que ninguém conseguiu encontrar uma cura, essas coisas. Mas isso, eu acho que fica meio que nas margens, né? Porque o drama focado ali, Kirk, Spock e McCoy, é tão bom que a gente meio que não liga muito pra essa falta de lógica em determinados pontos ali, né? Gosto pra caramba desse episódio. Thank you. terminando o podcast de hoje. Sendo assim, eu vou revelar qual que é o próximo episódio a ser coberto aqui no Sessão 31. O próximo Sessão 31 será sobre Cogenitor, de Enterprise. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Vou me despedir um a um, como sempre. Em primeiro lugar, Roberta, valeu pela sua participação e até a próxima. Obrigada pelo convite, sempre divertido, e live long and prosper. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação também e até mais. Obrigado e Jolantru. Eu agradeço a todos que estão ouvindo aí e... Kapow!